ar e Nominata 616. Olá pessoal, estamos aqui com mais um Inominata 616. Eu sou o Coveiro e eu não sei se eu li uma história dos X-Men ou se eu li uma história dos Vingadores, enfim. Aqui é o Paulo Arthur e He-Man é bom, é He-Man que escreve sobre Apocalipse, pelo jeito. Oi, aqui é o Felga e, bom, dessa vez não foi uma fabulosa história. É, não chegou a tanto, né? Oi, meu nome é Jefferson e ter um machado celestial é muito mais maneiro do que ter um martelo. Pelo menos você não precisa ser digno aí pra ficar levantando, né, e causando tragédias. Como vocês devem ter percebido, a gente tá falando aqui, não é nem de X-Men nem de Vingadores, na verdade. É sobre os fabulosos Vingadores. Que meio que uma junção das duas equipes que veio, né, no vácuo que ocorreu logo depois de Vingadores vs X-Men. Era pra ser o carro-chefe da Marvel Now, mas acabou meio que desandando no decorrer do caminho, né? Mas isso fica pra depois da nossa leitura de e-mails. Então, até daqui a pouquinho. E-mails. Olá pessoal, estamos aqui com mais uma leitura de e-mails e desta vez de volta Rafael Felga. Boa pessoal, tudo bom? Felga, dois e-mails importantíssimos para esse nominato aqui. Já que a gente tá falando de Fabulosos Vingadores, que é uma mescla entre Vingadores e X-Men, eu escolhi um e-mail sobre os Vingadores e um sobre os X-Men. Dá pra agradar os dois públicos aqui. Vamos lá, você fundamental para me ajudar a responder esses dois aqui. O primeiro é mais uma opinião, é do Francisco Salles. E ele não diz de onde é, mas colocou o seguinte: Olá, Inominatis. Nossa. É. Gostei bastante do podcast do Thor do Iron. Todo mundo gostou, né? Não sei do podcast, mundo. Né? Eu sei do Thor do Iron, todo mundo gostou. Fazia um tempo que não ficava empolgado com o HQ. A última vez foi com a Uncanny X-Force do Remender. Sempre achei chata a HQ do Thor, igual a do Hulk. Ixi, vai ter gente piando aí. Então a surpresa foi maior. O primeiro arco de história se destaca de longe. A arte do Ribique ajuda pra caramba. Quando terminei de ler, já imaginei como seria um filme com essa história. Mas não daria certo, porque ficaria curto demais numa duração de 2 horas. Aí eu passei a pensar em uma animação como aquela da Lionsgate. Mas tem os mesmos problemas de um filme. Acho que o único modo seria uma minissérie com poucos episódios. Bem, acho que estou querendo demais, né? Antes de terminar, só uma coisa. Até agora não consigo pronunciar o nome do machado do Thor, então estou chamando de Jaburu e ponto. Jaburu. Foi mais criativo que eu, né? A gente ficava falando Jabibiar. Né? Mas depois a gente colocou, né? Na verdade, a gente colocou entre a gente, né? Mas pra pronunciar ainda é meio difícil, é Jambjorn, né? Abraços e até a próxima. Bom, eu não acho que demoraria tanto assim pra... Pelo menos aquele primeiro arco, né? Do Carniceiro dos Deuses, daria pra fazer um filme bem bacana com aquilo ali. Assim, daria pra fazer um filme bom de duas partes, né? A primeira parte, né? Mas, não, acho que dá pra fazer um bom filme mesmo. É, 2 horas dá pra tranquilo, cara. Quase não tem personagem coadjuvante ali. É bem mais focado. É bem mais focado, né? Talvez, assim, o problema talvez seja o... Você trabalhar com os 3 Thors, né? Haja maquiagem no... Haja maquiagem, mas... Chris Hemsworth, né? Mas acho que daria também, mas acho que seria legal também. A ideia também da animação seria bacana, né? Uhum. Assim, de qualquer forma, qualquer transposição pra uma outra mídia desse arco, acho que é bem-vinda, né? É um arco muito bom mesmo. Eu tô torcendo agora pra gente ter a coisa se repetir agora nessa nova fase aí. Todo mundo tem elogiado, né? Uhum. Se der, a gente manda ver num podcast só com a Thor, né? Ah. E ainda bem que agora que a Panini tá dando realmente continuidade aos encadernados, né? Ela Sim. já lançou a segunda parte do Fabulosos Vingadores. Ou seja, a gente deve estar em breve tendo a segunda parte do Thor pra pelo menos finalizar esse Carniceiro dos Deuses aí que, pô, ficou bom mesmo. Essas 10 primeiras edições, acho que são material e tanto. É material muito bom, tanto na arte quanto nos roteiros. O segundo e-mail é um pouco mais polêmica, do Paulo Luciano Silva Santos. Ele é de Campina Grande, Paraíba. E é o seguinte: eu não vou nem ler o título pra não ter que ter pago. Saudações de um decenauta e fã do Azulão. Já perdeu muitos créditos comigo aqui. Mais leitor da Casa das Ideias. Gosto muito dos programas de vocês, das críticas, das resenhas e material em geral. Acha que irão lançar algum dia um encadenado por aqui da X-Force de Rob Liefeld? Eu espero que não. Então, o nome da X-Force está começando a ganhar corpo por causa do filme, né? É, se vier um filme é bem provável. É bem provável que venha mesmo essa fase clássica, né, das histórias. Tô torcendo pra que não, meu Paulo. Capitaneada por um gênio que é tido incompreendido. Apesar de ter roteiros do Fabian Cieza, eu espero realmente que não. O segundo ponto dele é: amo os anos 90 dos X-Men. Ih, rapaz. Quais os melhores encadernados dessa era para estar na minha coleção disponíveis no mercado? Ó, lançou um monte agora, né? Eu acho que a Panini pegou as principais sagas dos anos 90 dos X-Men. Né? Ela lançou primeiro aquela fase do Jim Lee, né? Que ela chamou de... Isso. De Regênese, né? Ou Gênese, agora não me lembro. É, Gênese o nome da coisa. É, aí tem o encadernado, aquele do Magneto, né? Do Atração Fatal. Atração Fatal, que inclusive ela é da, digamos assim, a deixa pra surgir o outro encadernado que veio agora. É, que não é massa. Não é só de X-Men, né? Na verdade, inclui todo o universo Marvel, que é o Massacre. Eu acho que a Panini lançou quase tudo, além de também ter... Falta um bacana, inclusive, que é a história do conflito. Ela é... Ah, sim, é... Que era saiu na época, acho que esse do Atrações Fatais foi no X-Men gigante, e o X-Men também, Ilha número 2. Faltaria o que saiu no número 1, que seria esse... eu acho que é daquela fase, nos anos 90, um dos melhores. Aí saiu Era do Apocalipse também, mas já faz um bom tempo, né? Pra você encontrar a coleção completa, vai penar um pouquinho. E eu não me lembro mais nenhum agora. É porque realmente eu não me lembro muito porque eu tô tentando esquecer. Vamos dizer assim, é uma fase polêmica. Ó, poderia lançar também, antes que incluir anos 90, aquele Tolerância Zero. Que eu realmente não me lembro de nada dele. Provavelmente porque eu fiz questão de esquecer. Mas tem gente que ainda lembra e diz que é bom. Eu gostei bastante, assim, na época eu gostei bastante da saga. Eu acho que. Na época você não tinha uma referência nenhuma da sua vida, né? Não tinha. Mas enfim, eu acho que ela deve sair logo após a conclusão de Massacre, porque ela. Até porque ela é. Sequente, né? Sequência, né? Sequência da saga, né? É. Talvez provavelmente depois de Operação Tolerância Zero. Sabe Deus se eles vão querer fazer o resgate do Professor Xavier. Enfim, tem bastante coisa ainda pra sair, né? É. Eu preferia, Paulo, se tivesse vindo coisas dos anos 80 a mais, sabe? Tem muita gente que espera que Inferno seja republicado. Eu sei que na íntegra é bem comprido, muito comprido pra caber assim uma vez só. Até aquela fase em que é a saga da Ilha Mui, né, que um pouquinho antes de ter os anos 90, dos anos 90 despontar, né, que o Professor Xavier acaba sendo tomado pelo... Rei das Sombras, né? É, o Rei das Sombras. E esse material me agrada muito mais, né? Bom, vamos ver o que é que dá daqui pra frente. Mas os que a gente lembrou, a gente disse aqui pra você. Aí, por fim, uma dúvida do cara. Contra o qual? Dias de um Futuro Esquecido da Panini ou Fabulosos X-Men da Salvati Vermelha? É que nesse da Salvati vem duas, né? Vem além de Dias do Futuro Esquecido, vem mais uma, né? Não é puxando o saco da Panini, não, né? Além da qualidade de, vamos lá, de gráfica, pra colecionador, eu prefiro o formato, o tamanho é maior, por aí vai. A Panini tá supostamente fazendo um efeito de coleção dessa fase do John Byrne de trás pra frente. Ela lançou o encadernado de Dias de um Futuro Esquecido, que tem histórias um pouco antes, e já saindo agora, o da Fênix Negra, que ocorre justamente no momento antes desse, ou seja, pelo que eu tô entendendo, ela tá voltando atrás e relançando num formato quase de graphic novel, toda essa fase do Claremont e do John Byrne, provavelmente porque os editores adoram o Byrne, né, então sempre que puderem publicar alguma coisa dele, eles estão fazendo o maior esforço. E é uma fase boa, né? Assim, essa é uma fase memorável dos Mutantes. É uma fase que, bem ou mal, ela é muito boa, né? Então acho que acaba sempre vai ter relançamento e tal. Aí eu não sei, né? Talvez a da Salvat, ela tem algum extra, né? Tem. Ele dá uma historinha curta, né? Alguma entrevista, biografia. Dá uma biografia, dá um resuminho. É, vai de gosto, cara. Eu, por exemplo, o grande problema da Salvat é que até comecei a comprar essa vermelha, gostei das 4, 5 primeiras opções de história. Tava formando aquela imagem, né? Aí eu odiava o que veio nas 6 e 7, tô dando um exemplo esporádico. Uhum. Aí pulava, aí na estante ficou uma bosta, né? Não, é. A imagem ficou toda retalhada. Eu também tenho esse mesmo problema aí. Casa, é, se você não faz questão disso, isso não te incomoda, então vê pela tua preferência e gosto. Mas eu também gosto muito da estrutura e também o que a Panini tá fazendo dessa vez com essas histórias, que é publicar num formato maior ainda do que o que a gente tá acostumado, que é esse graphic novel. Enfim, a gente deu as opiniões do que diferencia mais, aí vai do teu gosto agora. O Paulo ainda manda um recado pro Paulo Arthur. Ele bota o seguinte: PS, os comentários e analogias do Paulo Arthur são os melhores do podcast. Valeu. Então, você vê, né? O Paulo angariando fãs. Tô passando então aí o recado do seu xará. Beleza, Paulo? Então, encerramos aqui nossa leitura de e-mails. Como sempre, deixando o contato, pode ser por e-mail, inominata@marvelmeiomeio.com, ou lá no menu, link de contato, preenche o questionário tudinho certinho, a gente vai estar lendo aqui assim possível. Beleza então, Felga? Beleza então. Vamos retomar aqui aos fabulosos Vingadores. Ou quase isso. Ou quase isso. I am Kang, the Conqueror. I have come from the 41st century, traveling to this backwater time period for one simple reason. To eliminate you from the timeline. Primeiro arco de Fabulosos Vingadores, ele tem como objetivo principal, né, estabelecer essa equipe. Então, o que que a gente tem? A gente tem aqui uma terra que sobreviveu ao apocalipse criado pelas cinco fênix, né, ou praticamente o ciclope fênix negra. Há controvérsias. É. É, pra alguns seria a salvação, né? Mas não vamos discutir isso neste podcast. Isso já foi discutido. Muito discutido. E existe uma coisa que mudou a princípio com Vingadores vs X-Men, pelo menos na cabeça de uma pessoa, que é do Capitão América. Ele ouviu, né, um certo rancor do Ciclope, falando que os Vingadores, os mais poderosos heróis da Terra, sempre protegeram a Terra e tal, salvaram o mundo várias vezes, mas podiam ter feito muito mais, pelo menos pra aquela parcela dos X-Men, né? Mesmo porque já tiveram outros mutantes na equipe. E nunca foi feito nada efetivo, né? O Capitão América sempre se manteve assim meio de lado. O que é realmente uma coisa que soa meio hipócrita às vezes, né? Ele tentou então se redimir, criando o que seria o Esquadrão Unidade dos Vingadores. Que na ideia inicial dele era um esquadrão que seria formado por Vingadores clássicos e também membros dos X-Men. E aí, o que é que aconteceria? A gente teria assim uma equipe, né, bem focada, tanto para melhorar as relações da sociedade com os mutantes, como também para tratar questões que envolvessem mutantes translocados, né, vilões relacionados aos mutantes, que pudessem acabar queimando o filme deles, né, acabar prejudicando a imagem deles. Com isso surge a ideia desse esquadrão, que a princípio o Steve Rogers não queria que o Wolverine tomasse a dianteira, né? Ele achava que o teu Wolverine como líder é queima. O que é um absurdo, né? Que o Wolverine muitas vezes na ausência dele foi que levou os Vingadores, principalmente naquela fase da invasão secreta, né? Levou a equipe na mão, né? Porque o Luke Cage só era líder de boca, né? Mais uma vez, esse Fabuloso Vingadores vai provar como esse Capitão América é ruim pra caramba, enquanto do Jonathan Hickman é bom pra caramba. Tem gente que apela, né, na ideia da criança do Capitão América. Ele toma umas atitudes assim meio radicais no decorrer dessa história. A opção que o Rogers encontra no lugar do Wolverine é justamente o irmão do Ciclope, o Destruto, que tinha acabado de chegar na Terra, fez uma pontinha breve, nem chegou a ser publicada aqui no Brasil, né? Muito breve no X-Factor de novo, e aí tava de bobeira lá e o Steve falou: pô, Alex, vem cá, você é um cara que nunca deu problema. Ele não conhecia mesmo. só foi o líder da Irmandade de Mutantes. Só isso. Só isso. Nunca foi vilão. O Roger tava perdidaço, né? Não, pera lá, não. Pera lá, cara. A verdade é essa. O Steve queria um rostinho bonitinho pra ser o líder. Só pode ser isso, cara. O Wolverine fala isso. É, pois é, cara. Não faz a menor lógica ser o Destrutor, cara. O Destrutor nem leadership tem. Acho que a Vampira sabe liderar mais do que ele. É, eu concordo. Não, mas o detalhe é o seguinte. O Destrutor tinha acabado de sair de uma fase muito boa dele, né, na galáxia. Shi'ar lá, que ele tava tomando o lugar do pai dele, né. Supostamente o Christopher Samus era pra estar morto, sepultado. Quer dizer, na verdade nem isso, né, cremado. E até então ninguém sabia que ele tinha voltado. E o Alex tinha tomado o lugar dele, né, junto com a Polaris e a Rachel, né? Acho que eram os três únicos X-Men que estavam por lá mesmo. E com essa digamos assim, essa experiência que ele teve, essa ideia de dar a volta por cima, de ter ido contra o outro irmão dele, né, o Gabriel Summers, pra proteger os ideais, né, pra manter os princípios dele, ele tinha voltado até com certa moral. Quando ele volta pra Terra, quem é que ele encontra? Ele encontra o Ciclope também agindo tão quão ruim o Gabriel, vai. Pelo menos na perspectiva dele, né. Segundo ele, quando foi bater boca com o Ciclope, ele tinha renegado os sonhos de Xavier. E Ciclope até confirma, né, tipo assim, aquele tempo já foi, né. Ele tava ainda meio ardido desde a história do Xavier tá enganando ele, tá enrolando ele, por aí vai. Bom, antes mesmo de Destrutor dizer se topava ou não topava essa missão de ser líder, esse Esquadrão Unidade já é colocado à prova. Porque no primeiro arco, a gente tem uma situação em que, inicialmente, né, o Avalanche, totalmente insano, causa um atentado lá, a equipe tem que funcionar de qualquer jeito, né, pra lidar com a situação, mas mal isso se resolve, tem um outro ataque envolvendo o Caveira Vermelha, né, e uma equipe completamente estranha, e daqui a pouco fala direitinho quem são essas abominações aqui, chamada de S-Men. Eu até hoje não entendi o que é S-Men. Eu suponho que seja Skull-Man, né? Só que ou Superior, né? Não, nenhum nem outro. E o que seria? Schmidt-Man. Olha! Olha! O cara é pior que Xavier. É, ué. Socorro. Meu Deus do céu. Mamãe. Numa primeira situação, eles foram atrás da Feiticeira Escarlate, que tava até num, meio que num bate-boca, num pega pra capar com a vampira, né? A coisa acabou mais tarde tomando proporções maiores, até pra salvar elas duas, né? O Alex, o Thor e o Capitão América se meteram. E essa era a formação meio que inicial, ou a formação que foi formada nas coxas desse Esquadrão Unidade, que seriam os Fabulosos Vingadores, né? Então, como você falou, o primeiro arco foi só de apresentação e ver que de unidade eles não tinham nada. O negócio principal do arco seria juntar esses caras que tinham muitos, como se diz, problemas. Ou eles eram conhecidos, né? Um com os outros, tipo a feiticeira com a vampira e tal. Mas o negócio era juntar eles e tornar eles um espadão. Foi a coisa mais difícil que eles tentaram fazer e que só ia acontecer bem depois. Tanto que a vampira já sai na mão com a feiticeira antes mesmo de começar a ser da mesma equipe. O mais macabro mesmo foi as ideias do Caveira Vermelha de roubar o cérebro do Xavier, que foi a primeira coisa que o Caveira fez. Ele tava usando tipo as técnicas do Zoolman, né, do Sublime. Implantar parte de mutante no corpo pra poder pegar os poderes dele. É, o gancho deve ter sido esse. Porque primeiro ele faz um teste com um Avalanche, né? A primeira cena é justamente ele mexendo na cabeça do Avalanche. O Avalanche foi uma cobaia dele. Uma cobaia. Aí depois ele falou, ok, funcionou. Agora vamos fazer o transplante cerebral em mim, né? O que não é nada incomum pro Caveira Vermelha, né? O bicho troca de corpo desde sempre. É, então, a questão é que esse não seria o original. Não, né? Tanto que aparece a cara dele no final. Então, na verdade, não é que não seria o original. Ele seria mais original do que o atual. Ele é o Caveira Vermelha desde os primórdios, né? Pelo que eu entendi, é um clone que ficou congelado por não sei quanto tempo também. Eu acho que é um clone também. De 1942, porque ele é aquele cara do Saída pela Direita. Ele viu que três anos antes que a Alemanha perder a guerra, aí eu não sei quanto a vocês, eu vou resolver isso fazendo um clone meu e congelando ele. É, mas o Caveira Vermelha também tem isso de sair pulando a mente dele de corpo em corpo. Então, ah, não, sim, eu nem sim. sei se na verdade era um clone com a mentalidade do Caveira Vermelha mesmo. Então, não, ele não, diz não. isso. Ele diz isso. Ele diz que ele é um clone de 1942 que acordou, assim, acordou no tempo moderno, ligou a TV, aí viu. Pera aí, por que, é que eu vou odiar, sei lá, quem se agora tem mutantes? Mutantes é mais legal de odiar. Um negócio assim. É, e aí o que é o grande plano dele? Roubar o cérebro do Xavier, que é um mutante, pra usar isso contra os mutantes. Beleza, Caveira. Vai. Bom, não era a primeira pera vez, um pouco, né? Não, pera um pouco, né? O cara é o nazista que fica direto batendo num louro de olhos azuis? Não, e não só isso, né? É o cara que odeia o Capitão América, clona o corpo do Capitão América pra lutar contra o Capitão América. Pois é. Ele clona, transporta a mente dele pra esse corpo pra lutar contra o Capitão América, né? Isso quando não teve o último lá que transferiu pro original. É só contradição esse Caveira. Vai, Jeff. Assim como os nazistas. E é isso, aí o... Como ele ataca, né? Os Vingadores e os X-Men, assim... do Esquadrão Unidade se junta pra deter a primeira ameaça dele, que a Caveira já vai pra cidade de Nova York, tenta controlar a população. E o que que ele faz? Ele começa a controlar os próprios Vingadores. Thor é o principal que ele pega. Ele apela, né? Ó, você, Deus Teutônico, deveria estar do nosso lado. E facilmente corrompe o Thor, assim. Ah, é isso mesmo que eu devia ser. Desce porrada no Wolverine. E aí, quando eles conseguem botar ele pra correr com os X-Men, é que aparece o Destruto, dando aquele discurso, como fosse um porta-voz da raça mutante. Aquele blá blá blá mesmo. E não sabia que ele era bom de oratória, não, mas... Só no mundo do Remender, né? Porque... É, então ele voltou meio inspirado, né? Ele é tão bom de oratória que nas revistas dos X-Men apareceu, acho que em todas as edições no mês seguinte, todos os mutantes contrariando o cara. Nem a Vampira concordou com o que ele falou. Foi mesmo. Não, então... Porra, vendeu a gente. Vale ressaltar que o discurso do Alex é sempre assim. A palavra mutante eu nunca gostei, né? A gente devia ser definido apenas como os humanos, porque isso é só uma condição genética que a gente tem, bababá. Ou seja... Ele foi contra o princípio de todo mundo, porque na cabeça... Até o dele mesmo, né? Na cabeça da vampira foi o seguinte, tipo, ele tá renegando que é um mutante, porque em determinado momento ele diz que odeia a palavra mutante, o que parece que ele realmente não queria ter sido mutante, o que não é bem uma verdade. Eu entendi que o discurso dele, ele queria dizer o seguinte, ó, somos todos iguais, é apenas uma condição genética que faz eu ser um humano um pouco diferente. Só que ninguém entendeu daquele jeito, né? Quer dizer, o Capitão América até que gostou, apesar de... Vez ou outro, o Remender dizer que o Capitão América tava meio que com inveja dele, né? Porque ele tava sempre tomando umas decisões melhores, né? Por enquanto, o esquadrão tá se formando nesse arco e tal. Mas você vê assim, pô, o Capitão América é o líder indiscutível do universo Marvel depois do Ciclope, obviamente. Ah, vá. Ah, vá pra merda, vá. O Ciclope é tão indiscutível que ele perdeu pra Tempestade sem poderes e foi embora pra casa. Não vamos nem entrar nessa discussão agora. Enfim, vai, Fel. Enfim, aí o que acontece? Aí vem um cara que nunca foi um lado dos maiores líderes, nunca foi um grande líder no X-Factor, já que ele não conseguia nem às vezes colocar ordem na casa. O Forge era muito mais líder do que ele no X-Factor. O cara não conseguia nem ser líder dos Piratas Siderais direito também. O cara não conseguiu ser líder. Exagera também. O bicho tá exagerando. Não, tô exagerando. O único lugar que o cara não conseguiu nem ser líder da porcaria da Irmandade Fajuta dele lá, quando ele tava meio doidão. Não. Aí o cara vem da ordem no Capitão América. O Capitão também deixou, né? O Capitão deixou, ele tava querendo levantar a moral dele. Então, já começa por aí. Por isso que essa porcaria nunca ia dar certo mesmo. Eu acho discutível essa parte da liderança do Alex. Eu acho que tá tendo muita ardência aí por causa do irmão dele. Mas, O cara nunca foi lá um grande líder, né? Não, beleza. Mas ele tava crescendo como líder. Mas, enfim. Não, a questão é que não faz sentido. É porque, como ele disse, o Capitão América, ele não é só o líder indiscutível lá dos Vingadores. O cara era o líder, assim, o chefão da SHIELD na época, o cabeça-chefe. O master de tudo. Aí chega, não, eu vou criar uma equipe e eu quero que você me lidere. Não faz sentido. Randômico. Calma. Não, sentido aí não. A cada 3 decisões do Destruto, ele ficava questionando 2. Eu acho que essa era a ideia. O Emenda quis colocar o seguinte: o capitão precisava se redimir do que ele achava que estava sendo acusado, com certa razão pelo Ciclope. Então ele quis criar um esquadrão misto. Não, essa é a ideia do esquadrão unidade. Até aí tudo bem. Então, mas... se por acaso ele colocasse ele mesmo comandando, seria estranho. Então ele quis colocar um líder mutante. Ele não estava encontrando ninguém. E aí ele escolheu a dedo um, tinha que ser alguém, ele achou que era o Alex. Como eu falei desde o começo, altamente questionava essa decisão dele. Também não acho feito felga que o cara é o cocô do cavalo do bandido, mas... Não, ele é pior, mas enfim. Não, é, mas enfim. Ele montar um esquadrão, vai lá. Agora, ele ficar nesse mesmo esquadrão pra ficar recebendo ordens, aí depois, quando tem algum outro problema que envolve todos os Vingadores, ele passa automaticamente a liderança e o Summers tem que obedecer. É, mas então, eu acho que era essa a ideia. Então, mas aí não faz muito sentido, cara. Ele criar o esquadrão, participar do primeiro arco, vá lá. Agora, depois ele tem que falar, olha, agora que eu criei a coisa, eu vou me afastar. Tá, por quê? Porque senão vai haver conflito de liderança. É, mas eu acho que mas essa ideia é justamente que... Graças a Deus, que é justamente o que ele fez nos Vingadores, Novos Vingadores do Bendis, que ele criou lá dois esquadrões e disse: é Homem de Ferro, tu fica com esse, é Luke Cage, tu fica com esse. Quando der muita merda juntar todo mundo, vocês conversam comigo. Mas o cara não estava ali, não deu dois esquadrões. Mas nesse caso aqui, ele tá. Isso que não faz sentido, entendeu? Entendi, porque... mas assim, só colocando, eu acho que ele tava testando uma ideia nova. E foi proposital de ele colocar, mas ele ficar de perto. Ele não fez assim, confiando 100% no Destrutor, não. Era então assim, não faz! Mas a ideia dele era tudo uma bandeira que ele queria levantar agora, mas queria não, mas já perto. Não faz, cara, porque ele queria... Só que o negócio é que fica hipócrita, entendeu? Porque mas, ele não... mas a ideia do Remender, é isso que eu tô dizendo pra vocês, a ideia do Remender era que soasse hipócrita. Senão, não ia ter tanta discussão durante a aventura pra que eles ficassem falando assim, pô, você me confiou ou não me confiou? Aí ele ficava caladinho, ele se recolhia toda vez. Não, eu não acho hipócrita, eu acho ridículo. Não, não importa, mas era a ideia do roteirista. Essa parte eu nem questiono, que eu acho que era a ideia mesmo dele. Ah, eu já tenho outra ideia. Vai, fala. Jeff. Eu acho que é porque o Destruto era homem. Porque quando a Janet foi, a Vespa foi líder dos Vingadores, o Capitão fazia parte da equipe. E quando foi a Capitã Marvel, que a Mônica Rambeau também era líder dos Vingadores, o Capitão América também não ficava dando pitaco. Ah, você acha que é porque ficou enciumado? Mas só pra completar, então ele achava que o Destruto tava em teste pra ser líder. E que se ele não tivesse na equipe, ele ia diminuir a importância da equipe unidade. Ah, porque o negócio era integrar os mutantes. Se ele não tá ali, como é que ele ia fazer? Aí ele tá sobrevalorizando a importância dele. Mas é isso que eu acho. Exatamente. Ele não confiava 100% nele como líder. Mas ele queria deixar. Só que na hora que o Destruto começou a forçar a barba, assim, ó, eu sou líder de verdade ou não sou? E aí o Capitão América se recuava, que ele não esperava que ele tomasse essas atitudes tão imponentes, né? E eu acho que talvez ele até tenha escolhido o Destruto por ser uma pessoa que não tenha tanta experiência de liderança, pra aos poucos talvez confundar ele, fazer a cabeça dele. A gente não sabe ainda direito, mas assim, dá a entender que houve uma disputa aí de poder, óbvio, tá? E o Capitão América... assim, acho que se surpreendeu no decorrer do caminho. Se tá bem caracterizado ou não, aí já são outros que... Não, sinceramente, eu achei que essas quatro primeiras edições, não é que não esteja muito descaracterizado, cara. É como se todos os personagens tivessem ligado o modo babaca ao extremo. O Ciclope tava extremamente babaca, como ele não estava nas histórias dos X-Men ali, né? Que negócio de o sonho morrer, o justo que eu já vi, blá, blá, blá, blá. Eu questiono. Não, você vai lendo no Bendis, ele já tá naquela de eu sou inocente. A culpa foi da Fênix era culpa dos Vingadores. Nessa aqui ele ainda tava na fase. E sim, foi eu mesmo, faria de novo, faria três vezes. O Wolverine tava naquela ainda do luto, que é um pouco naquela contradição assim. E a Vampira, cara, a Vampira teve todo o tempo do mundo pra querer encher a cara da Feiticeira Escarlate desde Cruzada das Crianças. E só foi inventar de fazer agora que o Xavier morreu. Ela resolveu que toda vez que fosse ver a Feiticeira Escarlate, ia querer dar uma porrada nela. Que é o que ela faz 90% da história. É, mas a questão é o seguinte, eu entendi a parte da Vampira neste ponto, porque, como você falou, teve oportunidade, vírgula, né? Quem foi bater na casa dos X-Men pra dizer assim, não, eu vou fazer meu luto pra Xavier a primeira vez, foi a Wanda. E a Vampira fala, o que você tá fazendo aqui? Você nunca realmente foi um X-Men. E realmente, de todos ali, o Mercúrio não. O Mercúrio já teve várias equipes. mas a Feiticeira Escarlate nunca teve. Pra vampira, ela, digamos assim, era a grande responsável, ela era a raiz pra ter causado todo aquele mal, porque querendo ou não, a vampira tomou o lado do Ciclope em quase todo momento durante a Vingadores vs X-Men. E aí, de repente, a Wanda fala, tá, eu tenho uma parte dessa culpa, por aí vai. A vampira começou a falar assim, ó, qual é a sua parada aqui, o que é que você quer? E vale ressaltar também que não foi só a ideia do Capitão América ou Esquadrão Unidade. Logo nessas primeiras histórias mostra que era a Feiticeira Escarlate uma das principais motivadoras desse esquadrão. Porque ela se sentia culpada, ela também entendeu do mesmo jeito a ideia do esquadrão com o Capitão América e falou... Não, bota isso pra funcionar e por aí vai. É tanto que ela por trás sempre pilha o Capitão América. Fala assim, pô, Steve, o que é que ela tá... Manipula? Não, manipula não, ela pilha, né? Ela fala assim, o pilhar dela é meio pilhado. A última vez que ela pilhou alguém, já viu, né? É, então, mas o que é que ela fala pro Steve? Pô, Steve, você vai colocar mesmo o Destruto? Aí mais pra frente ela fala, olha o que o Destruto tá fazendo. Ele tá batendo papo com a Vespa e a ideia da Vespa é fazer propaganda do Esquadrão Unidade, pra vender roupinha, bonequinho, por aí vai. Não era essa a pegada que eu queria. Aí o Capitão América fica meio assim, ó. É, devo me meter ou não devo me meter? Então eu acho que nesse ponto da relação entre os personagens, eu não acho que o Remender fez nada errado, não. Questiono mais pra frente algumas coisas de roteiro. Mas a gente tem que lembrar que não faz anos que se passou Vingadores vs X-Men, não. Acontece agora, tá? E a tensão é tanta que, tipo assim, as duas brigaram e de repente foram atacadas pelo Caveira Vermelha que ia exumar lá o corpo do Xavier, né? Pra roubar o cérebro. Depois foram parar no cativeiro. Do cativeiro encontraram o Xavier escalpado, né? Com a cabeça cortada, sem o cérebro. Foi um momento de tensão muito grande pra elas. E em nenhum momento a vampira realmente foi formalmente convidada pra estar na equipe. Ela caiu na equipe, né? Então, jogaram de paraquedas, né? É, caiu de paraquedas. Nesse ponto até entendo muita coisa aí das reações da vampira. De todos que talvez estejam, vamos lá, com o ego um pouco sobressaltado, o único que eu passo a mão ainda nessa história é a vampira. Se bem que a viagem da vampira foi pior ainda, que se for parar pra pensar, que não só ela não foi convidada, como chegou o momento lá que o Alex chegou pra ela e disse, olha, tu vai ser expulsa. Não, ele falou assim, não sei se ela vai ser expulsa, ele falou assim, ó, você não vai ser apresentada formalmente como membro da equipe, tá? Mas assim, só pra terminar o outro arco, a gente tava falando um pouco dessas relações aqui, mas eu quero ressaltar o que era a ideia do Caveira Vermelha em si, né? Ele voltou totalmente doidão aí, né? Aí ele criou esses novos super humanos aí, que não realmente... A pessoa pensou, pô, o que são isso? São outros mutantes? São o que são? Parece que cada um deles tinha um quê meio divino, né? Pegava uma joia, um artefato, era a personificação terrena do deus tal e por aí vai. E cada um também tem um pouco de relação pessoal pra querer exterminar os mutantes ou algum mutante em específico, né? Por exemplo, tem um cara que é parece um tartarugomem, né? Que é o Mizi, que tinha uma vingança pessoal com o Magneto, né? Mais pra frente ele vai ter a oportunidade, inclusive, de querer dar umas porradas nele, né? Tem o cara de cabra, o Jim Perigoso, que é como se fosse um gênio malvado mesmo, né? Aí tem um outro bode, homem lá, que era o Fei Lian, Kizar Sultão, e tem uma teleportadora chamada Águas Dançantes, né? Todo mundo aí meio que se prestou a se aliar ao Caveira Vermelha, ganhar esses poderes. Aí não detalha bem cada um deles, né? Mas pra ganhar esses poderes pra poder se vingar, né? Então se aliou mais por vingança aos X-Men. E a ideia do Caveira Vermelha inicialmente era roubar o cérebro do Xavier pra usar o poder telepático dele pra acirrar o ódio entre mutantes, pra que pessoas na rua mesmo atacassem os mutantes translocadamente, né? E quando ele começou a usar o poder em seres maiores, né? Em super seres, como o Thor e Capitão América, o bicho ficou pra capar, né? E aí quem teve que lidar, quem teve que segurar a onda do esquadrão, foi somente os mutantes, né? Tanto que o Destrutor, sem o Capitão América tá 100% nas faculdades mentais dele, teve que comandar lá a equipe, né? Ó, você faz isso, você faz aquilo e por aí vai. Funcionou meia boca, né? Mas da hora funcionou. Bom, como é que eu posso dizer assim? Cara, essas quatro primeiras edições, eu acho que, assim, eu não teria continuado se não fosse o podcast, porque foi muito ruim, cara. A partir do próximo arco melhora muito, mas muito, muito mesmo. Mas essas quatro primeiras edições foram de amargar. Desculpa dizer isso, mas... Não sou eu. Pra onde salvar. Ele vai chorar o He-Man, não sou eu, né? Parecia uma paródia, né? É, cara, não, até o Cassidy tava mal. O Cassidy parecia que tava fazendo um dor de barriga. Mas dá pra entender, cara, porque tu imagina o cara recebendo o roteiro aí... você tem que desenhar o Caveira Vermelha numa fusão Dragon Ball Z com o Massacre. O cara, Massacre de novo não! Mas deixa eu falar, o Cassid também não é nenhum reizinho como vocês falam, não. Desde a época lá dos Astonishing X-Men, né, dos Surpreendentes X-Men, ele dá umas cagadinhas mesmo. E nem adianta dizer que é correria de entregar a edição, por aí vai, que já na primeira edição ele dá uns erros violentos. Se você olhar a última página da primeira história, que ele arranca o cérebro do Xavier e ergue o cérebro assim pra cima, né? É, cara, o braço tá completamente fora de perspectiva, a anatomia tá horrível, né? A proporção, tudo tá estranho aí. Mas isso não é de hoje, não. Sei que ele tem uma arte bonita, mas as outras teclas, o Cassid derrapa e derrapa feio. A arte do Cassid aí tava horrível mesmo, o cara, sei lá, né? Quatro primeiras edições são bem arrastadas, né? Mas realmente, depois que ele resgata um plot que já tem, vamos dizer assim, já é continuação daquilo que ele já fez em X-Force, né? Na verdade, o próximo arco é simplesmente a conclusão daquilo que ele tava fazendo em X-Force, né? Mas essas quatro primeiras histórias, cara, é realmente... É muito arrastado, cara. Eu acho que, sabe, na ânsia de tentar fazer uma história de reunião, a lá estilo Vingadores, que é surge uma ameaça e junta os quatro, cinco primeiros malucos super-heróicos que aparecem pela frente pra formar a equipe. Mas, cara, realmente, aquele pisou feio no tomate, cara. Pior é que agora que tu lembrou, Felga, ele até diminui um pouco isso no arco seguinte, mas nesse arco aqui em específico, baixa o espírito do Clint Claremont nele, ele enche de narração em off desnecessária. Ah, sim, também. É mesmo, cara, é isso que eu falei. Vários textos. Ele toda história, ele bota a primeira página, às vezes até a segunda também, uma narração de algum dos personagens, né? Ou seja, o Kang, ou seja, o Destrutor, ou seja, o Capitão América. Enfim, é alguém. Ele tentou deixar um negócio meio épico, talvez, sei lá. Ou é isso mesmo que ele falou, para os fãs de X-Men que estavam acostumados com o Chris Claremont. Mas pera aí, né? O Chris Claremont já fazia muito tempo que não era um dos mais, sabe? Mas o Claremont, ele é acostumado mais a narração. É isso que também derruba muito ele. Aqui ele criou uma técnica que eu acho que eu nunca vi o Claremont usar, que é usar essa lateral da página, que alguns roteiristas usam, isso não é de hoje, tá? E tentou fazer como se fosse o pensamento de um que seria importante para um dos personagens. Obviamente, nem todas as vezes ele acertou, porque fica enfadonho, né? Mas era a ideia de, por exemplo, você entender como vai ser diretamente da próxima história, qual é a motivação do Kang. Você só entende a motivação do Kang mesmo, por que ele se mete nessa roubada de roubar os gêmeos do Apocalipse, se você ler essa lateralzinha aqui, que é um texto totalmente elocubrado, verborrático, por aí vai. Mas não deixa de ser um tantinho necessário para a história, né? E já que eu chutei a bola para mim mesmo falar dos gêmeos do Apocalipse, vocês devem ter ouvido Felga falar aqui que o Remender pegou um plot dele mesmo. Vai ficar meio sem sentido pro pessoal que não acompanha X-Men. Mas se você voltar um pouco atrás nas histórias do Uncanny X-Force, ou seja, Fabuloso X-Force, ou seja, ele adora ser fabuloso, né? Pena que ele não consegue, né? É. Você vai ver essa pequena ideia de surgir os gêmeos do Apocalipse. Apocalipse entre aspas, né? Que se você ler direitinho, você vai ver que eles são filhos do Arcanjo Negro. Você vai ter que... Anjo Negro. É, do Anjo Negro, né? Você vai entender essa história lendo as histórias de Fabulosa X-Force. Tem um plot gigante sobre como o Warren Rogton, digamos assim, tinha uma semente dentro dele, né? Tinha uma pequena raiz lá que crescia aos poucos, né? Que foi deixada pro Apocalipse e finalmente dominou ele. E numa dessas ele engravidou um dos seus cavaleiros, né? Que é um dos cavaleiros... Pestilência. É a Pestilência. E aí nasce gêmeos. Os gêmeos finalmente nascem aqui. Eles são meramente citados, meramente profetizados, já desde aquela X-Force, né? Mas finalmente é que a gente vê eles surgindo fisicamente. E pelo que o Kang fala na sua narração aqui em off, esses meninos vieram para causar um caos verdadeiro, né? Vai causar uma tragédia horrenda. E a única maneira do Kang impedir isso, porque isso seria uma coisa que, inclusive, seria ruim para ele, né? A tragédia seria tanto que seria ruim pros planos dele, era ele tomar essas crianças. Ele criar essas crianças. Então, quando os meninos nascem, e lá em Akaba, é o lugar? Akaba. Eles são colocados no berço, né? E aí o Kang aparece, né? Ele, afinal, não existe lugar nem tempo que é impossível para o Kang. Ele rouba as crianças. Isso é um pequeno prólogo pro que vem a seguir. A história que vem logo depois desse arco do Ameaça Vermelha é desenhada pelo Coipel. Engraçado que o Coipel dá um show, né? Aqui só fica uma edição, é uma pena, né? E a função dessa próxima edição é agregar mais membros da equipe. E aí vai de um lado tanto Wolverine quanto Capitão América convencer membros de um lado e de outro, de Vingadores e de X-Men, pra se juntar a esse esquadrão unidade. A Vespa e o Magno, né? São os convocados do Capitão América. O Magno numa fase bem hippie, né? Bem paz e amor. Paz e amor, né? Bem pacifista. Talvez o Vingador mais poderoso aí, mas diz que não vai atacar ninguém, não vai matar ninguém, que ele só tá ali pra mostrar uma nova maneira de lutar contra o mal. Mentira, na verdade tava ali por causa da Wanda mesmo. Ele sempre foi apaixonado pela Feiticeira Escarlate, tava ali por causa dela. Esse romance de colégio. É. E a Vespa, porque ela é um membro bem clássico dos Vingadores, tava há um bom tempo fora de atividade, tinha acabado de voltar do Microverso, que tava presa lá desde a Invasão Secreta. E a Vespa é aquela pessoa que entende muito de publicidade, né? Querendo ou não, o Capitão América achou que ia ser bom pegar uns conselhos dela. Já o Wolverine, além de convencer a vampira, ele agrega mais um membro, que é o Solaris. Que pro lado do Solaris era tá bom, porque o Solaris tava tão ferrado desde as últimas histórias, foi um dos últimos Cavaleiros do Apocalipse, inclusive, teve agregou aquele visual da Era do Apocalipse mesmo, aquele visual mais high-tech, né? Que é bem mais estilizado, bem mais legal. Só que desde então foi esquecido pelo próprio país, pelo próprio Japão. E o Wolverine convenceu ele de uma maneira bem simples, bem fácil. Assim, ó, você vai vir, vai se juntar com a gente. Assim que você ouvir falar o que esses caras, né? Esse Caveira Vermelha fez com o Xavier. E foi um motivo suficiente pro Shiro entrar. Detalhe que na primeira vez que se anunciou o Esquadrão Unidade, com muita briga interna, né? Porque nem todo mundo tava aceitando que, por exemplo, ou a Vampira entrasse, ou que o Wolverine aparecesse. Enfim, tava todo mundo discutindo quem que devia ficar na parada ou não, né? Pelo menos em público, né? Aí o Destrutor fala, não, se é pra tá todo mundo aqui, vai todo mundo se apresentar e foda-se quem acha pensar mal. Vamos comprar essa briga. É quando ele faz aquele discurso epopeico, né? Que quase ninguém gostou. E, infelizmente, são atacados pelo irmão do Simon, né? Que é o Eric. E como é o nome dele? O Ceifador. É, o Ceifador. O Ceifador meio que fez um ataque pra querer morrer, né? Ele achava que talvez a Wanda conseguisse matar ele, alguma coisa desse tipo. Mal ele esperava que ele fosse morto por causa da vampira, né? Que roubou os poderes do Simon, deu um soco nele. Não imaginava que ia ter tanto poder, que quebrou o pescoço dele. O Ceifador praticamente não morre assim como o Simon, a não ser que seja um ataque bem específico. No caso, ele não imaginava que alguém roubando os poderes do Simon, tendo eles mesmo a base de poder, né, pudesse causar isso, né? Você esqueceu a principal motivação pra convidar a Vespa, que foi a cara de pau mesmo, que não só ela como o Magno assumem que foi isso, que foi porque eles precisavam de alguém que tivesse dinheiro pra bancar eles. Ah, é verdade. Tem... Não tinha o Tony Stark dessa vez, foi a Vespa mesmo. O Tony Stark não quis se meter nessa, né? Tava culpado salvando... O Tony Stark sabia que era uma encrenca muito gigantesca e que ia dar uma merda muito grande, então ele preferiu ficar... Ele falou, dessa vez eu não vou investir minha grana, né? Eu tava meio quebrado, né? Eu tava meio quebradaço ainda, não tava? Não, pô, quebradaço. Ele tava construindo bomba pra destruir mundos, cara. Ele tinha mal o que fazer na vida dele, né? É, e sem falar que, cara, tá aí, ó. Foram perguntar por que quando a Vespa era líder, o Capitão América baixava a cabeça. Tá aí, cara. Contra patrocinador, todo mundo baixa a cabeça. Ah, faz sentido. É. Boa, boa, Paulo. Ah, eu gostei das escolhas dele do Solaris. E o Magno e a Vespa, porque são veteranos, né? Vingadores veteranos. A interatividade com os outros Vingadores e com os X-Men foi bem curiosa, porque eles não tinham uma convivência antes, né? E acabou gerando frutos. A gente vai falar disso mais pra frente. Felga, quer falar? Ah, não tem muito o que falar, né? A não ser que, assim, a apresentação foi desastrosa, né? A vampira deu ruim, né? Pra variar, tinha que ser, coitado. Eu acho que eu peguei a minha maior birra dessa história, que no fundo, é que acabou com a vampira, sabe? Esses fabulosos Vingadores. Ah, mas quem acabou primeiro com a vampira foi o Gambit, vai, confesso. Não, então, mas aí que tá. Aí ela conseguiu se recuperar e deu de cara com o Remender no meio do caminho, cara. Mas mais pra frente a gente vai comentar isso, mas, pô, é a vampira acho que foi a mutante que mais se lascou nessa equipe. Ah, isso eu concordo, porque ela foi muito rebaixada. Vai piorar. Não, vai piorar, então pior é isso. Pô, mas assim, é aquela coisa, né? O ceifador ataca, ela dá aquela confusão, ela vai lá e resolve. E aí todo mundo fica assim, ih, caramba. Tipo, se o Capitão América, se o Simon, se a Vespa, se qualquer... Até a Feiticeira Escarlate tivesse matado o cara, não ia dar problema. Mas como foi a vampira, aí deu ruim, como falam, né? You think yourselves the new Avengers? Seguindo agora o próximo plot, a gente... finalmente vai tratar do arco dos gêmeos do Apocalipse, né? Amy e Uriel. Que o pouco que mostra deles, né? A criação deles, a ideia do Kang é meio que aumentar, né? A deixar mais acirrada a raiva que eles teriam dos humanos. Então, tipo, a escolinha particular dos moleques era levar ele pros campos de concentração do Ahab. Lembra do Ahab lá do Dia de Futuro Esquecido, que criou aqueles rastreadores, né? Daquele passado dos campos de concentração onde viveu a Rachel e por aí vai. Ele deixava os moleques lá pra ser tipo assim, ó, a educação de vocês vai ser aqui. Aí de por que, papai? Não sei o que. Não, pra vocês aprenderem como é bom confiar em humano, né? Aí toda hora os moleques se ferravam, cara. Tipo assim, vez ou outra, um tinha a ideia de tentar fugir, né? Porque não aguentava mais viver naqueles lugares. E numa das cenas que mostra, né? Mostra até porque a Emin é cega. É, quando eles tentam fugir, o Ahab obriga o irmão dela a cegar ela com as próprias asas, né? Porque ou era isso ou matava ela. Eles surgiram com ódio, assim, tremendo, tremendo mesmo, da humanidade. O que que na verdade, o Kang queria com isso, a gente ainda não sabe, né? Enfim, de alguma maneira, talvez eles quisessem, sei lá, criar uma guerra tão profunda entre humanos e mutantes que seria benéfico pro Conquistador. A gente vai ver mais pra frente que o plano dele era muito, mas muito maior que isso, né? Mas os meninos também, né, sendo gêmeos do Apocalipse, eles sendo herdeiros do Apocalipse, eles também tinham seus planos, né? Eles também eram meio demoniadozinhos, né? Então eles fizeram a sua própria agenda. Numa dessas ideias, eles roubaram um item sem o conhecimento do Kang, que seria fundamental pra causa deles. E isso remonta a uma coisa do passado bem antigo do Thor, e que justifica por que o Thor tá nessa parada, né? Que é o famigerado machado. Aí eu vou provavelmente errar o nome, né? Jambjorn, ou Jambjorn, uma coisa desse tipo. É assim, Jambjorn. Jambjorn. Uma dessas coisas, né? Quando falarem no cinema como falaram Mjolnir, que eu nunca imaginava que seria isso, eu vou aprender a falar essa porra. Mas esse machado, ele... Pra entender um pouco melhor sobre o que é ele, ele tem que voltar um pouco do passado do Thor, numa época em que ele confrontou o Apocalipse. Fizeram meio que um retcon aí, em que o Kang, na forma do Ramatut, meio que pilhou o Apocalipse, que ele devia tretar com o Deus do Trovão em determinado momento, né? E também com um descendente aí do que seria o futuro Logan. E disse que esses dois caras iam ser problemáticos pro Apocalipse no futuro. Na verdade, foi um jogo do Kang, justamente pro Thor, quando levasse o primeiro cacete do Apocalipse, ficar tão transtornado, que quisesse criar uma arma fundamental pra bater no Apocalipse. É com isso que ele vai até Asgard, não consegue convencer o pai dele, mas o Loki, não, na verdade o Loki, né, mas o Kang disfarçado de Loki, meio que dá a pista pra ele de como ele cria esse Jambjorn aí, que é esse machado que é capaz de cortar uma armadura celestial. Thor usa esse machado, ok, beleza, funciona, não consegue matar o Apocalipse, lógico, e ele perde esse machado no decorrer do caminho. Na verdade, o Kang que rouba, né, e mais tarde os moleques roubam esse machado do Kang, justamente nesse momento, na nossa linha temporal, eles usarem esse machado pela primeira vez para criar uma tragédia fundamental, que é matar um celestial. Nada menos assim exagerado, né? O celestial vinha aqui provavelmente para conceder os poderes, que esses poderes que o Apocalipse tem, boa parte dele é de origem celestial, né? Foram concedidos pelo celestial. O próximo da fila, na ausência dos gêmeos que tinham sido raptados, seria o antigo, como é o nome dele antigamente? Holocausto. É, o antigo Holocausto. Que hoje virou genocida, que é um dos filhos do Apocalipse, né? Que pra alguns é um bastardo, mas vai lá. O pobre coitado não teve nem chance de pegar esse poder celestial, né? Holocausto é o nome dele na era do Apocalipse. O meio sempre foi genocida mesmo. Genocídio, né? No caso, não genocídio. Foi mal. Sim, esse genocida, então, coitado, deu azar, né? Deu ruim pra ele, que quando foi pegar os poderes dos celestiais, dançou. Vieram os gêmeos da linha temporal deles lá no futuro. E meio pra que acabar com o bichão lá, né? Matou um celestial no meio da confusão causou uma tragédia extremamente danosa em Akaba. Sobrou até pro Zenith, né? Que eles arrebentaram o Zenith e a carcaça do Zenith foi cair justamente aonde? Lá no Rio de Janeiro. E aí começa o estopim pra gente ver o primeiro pedacinho do plano desses gêmeos, né? É, eu gostei muito desse começo, é um belo trabalho do Remender aqui, se redime. Por quê? Porque a volta, a criação de Ambion foi uma bem característica de viagem no tempo mesmo. Só não, ele não explicou como é que o Kang, na forma do Loki, feitiçou o machado. Ou se foi o próprio Thor, ele só ensinou. Não, foi o Thor. Ele só ensinou. Tinha o livro na biblioteca lá que ensinaria, que era uma coisa que o Odin nunca queria que pegasse, ele pegou o livro e ensinou. Então, isso. Por que o Odin não queimou aquilo, né? É, por que? Ele nunca queimou. Ele nunca guarda, ele nunca joga fora nada. É um acumulador, que desgraçado. O Thor é a mesma coisa lá, o Thor velho. Não, eu não quero que ninguém leia esse livro aqui. Vou guardá-lo na biblioteca. Aí põe uns cadeados e aí, alguém viu. É pra competir com as outras bibliotecas celestial que aparecem no coisa do Thor, do Jason Aaron. Mas enfim, e o ancestral do Wolverine também, aquele muito doido. Parece que é o próprio Wolverine que tá ali, porque o cara também é todo fácil com a testa e tal, e consegue se safar dos quatro cavaleiros. E o que eu gostei também foi dizer com A mais B que o Apocalipse é um agente dos celestiais na Terra, que ele é o jardineiro celestial. Ou seja, ele tá aqui pra forçar a evolução e deixar só os mais fortes sobreviver. Nunca tinha, pelo que eu lembro, que isso é uma missão dos celestiais para o Apocalipse. E que ele vai sempre ter um agente dele na Terra. Deles na Terra. É o que foi. Na que verdade, faz sentido. Pelo que eu entendi, é um pouco mais do que isso. É como se Apocalipse fosse um título. E cada um deles, embora tenha essa missão, tem uma filosofia diferente. Eles até dizem: ah, o Ensabanu tinha a filosofia do mais forte sobrevive. O Arcanjo, quando foi Apocalipse, tinha a filosofia da evolução a qualquer custo. E por aí vai. Eu vi que você se baseou nisso, Paulo, naquela cena que aparece uma parede com vários outros supostos Apocalipse. Mas eu acho que Apocalipse é o termo, não. Acho que Apocalipse é um só mesmo. Eu acho que é mais a ideia do que Jardineiro o Jeff tá falando. Que seja um agente dos celestiais pra causar um pulo genético, um pulo evolutivo, que é a premissa. E eu acho que não é só na Terra, não. Então aqueles caras que aparecem ali, sim, são alienígenas, são seres bem diferentes mesmo. Eu acho que isso aí, os celestiais estão andando de canto em canto e escolhendo alguém pra dar poder e pra causar a merda, entendeu? Não, na verdade é que tem um momento que eles falam alguma coisa do tipo assim, o Genosis tá falando: pois é, o celestial, eu vim aqui pra receber a minha missão lá de ser o Apocalipse da Terra. É, ele fala isso, mas o que ele vai querer ganhar mesmo é uma semente, que os celestiais meio que, tipo, morreu um, ele vai lá e dá essa semente de poder. Como o Arcanjo em um determinado momento foi. Mas não pode ter existido na Terra alguém antes do Apocalipse, porque o Apocalipse estava no primórdio da civilização. Só se for fazer o quê? Os Neandertais lá, só isso. É, que se a gente for parar pra analisar a história da Marvel, assim, cara, antes do Apocalipse aparecer, já vinha Inumano, Kree, Eterno, Deviante. Sim, mas eles todos eram agentes de outros 500, né, de outras entidades. Eu acho que, tipo assim, a função dos celestiais no mundo inteiro é dar uma mexidinha genética, dar um boost nas civilizações. E eu acho que aquela nave ali não simbolizava o pessoal que era exclusivo da Terra. Mesmo porque ele devia estar andando de lugar em lugar, migrando de lugar em lugar pra dar esses poderes, né? Eu acho que isso era a função daquele celestial, que eu nem sei se tinha nome. O vermelho? É, o que morreu. É o jardineiro, tinha nome. É, então, faz até sentido. Se ele é um jardineiro, ele tá lá pra plantar isso aí mesmo. Como o Exitar tá lá pra destruir, né? Ele é antigo, esse celestial, parecendo as histórias cada um do Jack Kirby. Os celestiais da fase do Kirby tinha uma função mesmo. Eu não vou lembrar agora de falar todos eles aí. Aí aparece o gêmeo do Apocalipse, né, pra usurpar o lugar de direito do genocídio, né, entre aspas. E ocasionou toda aquela atomização da estação Zente, que tava passando ali. Felga na hora. Cadeira de alegria. Coitado. Caindo em cima do Rio de Janeiro, que sacanagem. Você se sentiu nervoso naquela hora, Jefferson? É, ainda bem que apareceu o Solaris e o Thor. Que pena que apareceu o Solaris e o Thor, né? Opa! Apareceu o Cristo Redentor logo. É, o Emenda quis usar até o Cristo Redentor ali pra fazer na narrativa dele uma coisa sobre deuses. Convenhamos. O He-Man usou o Cristo Redentor porque é a única coisa que ele sabe do Brasil. Mas não, adianta, cara. Não adianta, não, cara. Agora tá popular o Brasil. O Jason Aaron conhece até Recife por aí. Pois é, é que na questão do Jason Aaron, ele pesquisou, pulou pro Recife, a Garota Tubarão tem todo, assim, tudo a ver com Recife, aí chega na capa, Trisha Detour. Peraí, quem desenhou essa história? Foi o Coipel? Foi o Acuna. Ah. E o Coipel adora o Rio de Janeiro, vive aí. Todo verão ele tá aí. Então, só pra citar aqui, a frasinha que ele fala: os deuses vieram para a terra em busca de guerra, mas há outros deuses na terra. E aí tem um Christian Redentor do lado e o paralelo seria o Thor aparecendo. Ah, é? Poderosos seres que juraram protegê-la. E isso foi um comendo e o próprio Christian Redentor quase sendo destruído, né? Eu senti que o Remender queria fazer uma coisa a mais aí com essas histórias. O roteiro meio que escorrega em vários momentos, mas ele se esforçou. Então, aqui ele dá uma boa melhorada. Foi bem feliz, porque ele conseguiu pegar dois elementos que, bem ou mal, já se encontraram antes, né, no universo Marvel, que é o Kang e o Apocalipse, né? Kang e Apocalipse tem uma relação já bastante antiga e tal. Desde o Egito Antigo, né? Faz tempo. Faz tempo. E já foi retratado em outras histórias. Tem aquela ascensão de Apocalipse que fala, né, um pouco sobre isso, sobre essa questão. Então, aqui você tem um ponto de intersecção das duas franquias, né, tanto dos X-Men quanto dos Vingadores, né. E aqui ele trabalha muito bem com isso. Acho que ele trabalhou de forma, assim, aqui ele trabalhou bem. Aqui deu uma boa vontade de você continuar lendo esse run. Porque se depender das quatro primeiras histórias, cara, tava ferrada. Dando continuidade um pouco aí do plot dos gêmeos, né? A gente vê a primeira coisa é a seguinte: durante a destruição do Zenith, todo mundo conseguiu escapar, né? Pegou um pod, né? Uma cápsula de fuga e foi embora. Menos o Capitão América, né? Quer dizer, quase, né? Porque alguém sabotou a cápsula de fuga dele. Ou seja, de alguma maneira tava tendo gente infiltrada ali. O plano dos moleques tava já a tempo ali pra acontecer, né? Por sorte, o Solar estava lá junto, colocou o Capitão América no lugar dele e escapou, né? E ainda deu um jeito de ajudar o Thor a salvar o Rio de Janeiro. O Capitão América foi lá, foi parar lá no Sudão. E lá, com a bandeira dos Estados Unidos no corpo dele, ele tava, todos os rifles estavam sendo apontados pra ele, né? Sudão do Sul. É pra não dizer que era o Estado Islâmico, eles botaram a ida. É, não, tinha os... assim, as milícias locais que atacaram ele, e ainda tinha Hydra. Então ele tava ferrado e meio. Mal sabia ele que aquilo tudo tava sendo planejado pra ele cair ali e encontrar uma gravação que não seria vista de maneira nenhuma por Kang ou pelos gêmeos, que foi deixada ali por Imortos, que, pra quem ainda até hoje não sabe, é uma versão do futuro, mais boazinha, entre aspas, do Conquistador, né? E o Imortos disse que o seguinte: ó, a gente tô tentando impedir da merda virar boné aí, de tá tudo errado, porque eu não tô fora do meu comando, eu não sei nem quem que tá fazendo, que a minha versão antiga tá fazendo aí. Mas o que eu posso te ajudar é o seguinte: eu tô com um esquadrão aqui, que é minha guarda do infinito, preparada pra te ajudar, mas eu só posso chegar nessa linha temporal se você destruir um tanque de... O gerador de Tachyons. É, um gerador de Tachyons que impede de qualquer viagem do tempo ocorrer aí nesse momento, né? Então você tem que ir lá na nave dos gêmeos, de alguma maneira, e destruir essa parada aí. E aí deixa uma mensagem bem subliminar, dizendo que a destruição seria inevitável se eles fossem separados, né? O Capitão América acha que é sobre o esquadrão unidade, né? Ele fala assim: poxa, eu devia ter mantido unido esse esquadrão, por aí vai. Porque vale ressaltar que o esquadrão, já no começo dessa história, se quebrou no meio, né? Se fissurou. Que quando o Capitão América descobriu que o Wolverine era, em parte, responsável pela criação dos gêmeos do Apocalipse, quase quis enforcar ele, né? Aí teve o maior excesso de hipocrisia que eu já vi. Foi a Vespa. Do nada: pera aí, eu sei que o mundo tá... tem, sei lá, gêmeos Apocalipse destruindo o mundo, dizimando todo mundo, tem Celestial morto, Diabo 4 acontecendo, mas eu quero prender o Wolverine, porque Vingadores não matam. Aquilo que aconteceu na Invasão Secreta não conta. Eita. Na Invasão Secreta é verde atirando a cabeça. Mas na hora do vamos ver, muita gente hipócrita, é assim mesmo, pô. Mas é, isso é um pouco das leis da Terra, né? Mas peraí. Só vê um umbigo. Não, mas é aquela coisa, escala de prioridades, né? Tudo macaco nove o rabo. É, pode botar um monte de verbo aqui. E a ideia também era que justamente essa fala dela fosse jogada contra ela mais pra frente, né? Que inclusive os gêmeos, naquele lance de prever as ações de todo mundo, previa que a Vespa nunca tomaria atitudes drásticas no pior momento da história, né? O que acontece também é que enquanto o esquadrão tá se arrumando lá, né? A gente vê também um interlúdio aí durante a Era de Ultron, em que os gêmeos, quando eles eram mais novinhos, fizeram uma viagem para uma das realidades possíveis lá. Uma dessas realidades possíveis era a realidade modificada da Terra que eles iam invadir e que foi mudada por Ultron, e tiveram um encontro muito breve, o Destruto e a vampira dessa época, né? E meio que assim, a vampira dessa realidade aí tava muito melhor do que a vampira da realidade normal, né? Ela tava toda ordeira, tava pensando assim, não, mas a gente tem que salvar todos e por aí vai. Tava bem mais centrada, né? E de alguma maneira, essa visão dessa realidade aí mexeu com a cabeça dos gêmeos, que ele fez assim, pô, podia estar destruindo, sei lá, querendo dominar o planeta inteiro, por aí vai. Mas não, eu podia também pensar num bem maior do pelo menos do meu povo, né, dos mutantes em si. Você vê como o Destrutor fez o possível para proteger os Morlocks, né? E o Destrutor, inclusive, dessa realidade alterada, ele pensava, ó, não vamos atacar os humanos assim, porque se a gente atacar, eles vão pensar que foram os mutantes de novo, e aí vão vir com todas as forças pra cima da gente. E aí os moleques assim, pensaram assim, poxa, os caras estão pensando assim no bem maior da raça mutante, e a gente começar a pensar mais além. E o pensar mais além dos moleques era o seguinte, pô, se a gente quer pensar de algum jeito de salvar toda a mutanidade, por que a gente não manda eles para outro planeta? Né? A gente cria o nosso próprio planeta, separa os dois, fica tudo muito bem, né? Até então você pensava que o plano deles era esse, né? Separar mutantes de humanos da Terra. Todo mundo viveria ok, cada um em seu canto. Só que isso, claro, contradiz o que era o Esquadrão Unidade, né? De que era juntar os dois, né? Não viver separadamente. E começa a colocar conflito na cabeça de todo mundo, né? Eles precisam da Feiticeira Escarlate pra isso acontecer. Mexe com a cabeça dela, ou supostamente mexe. Também mexe nos brilhos da vampira. Pra que essa mudança, né? Que eles chamam de arrebatação, né? Arrebatamento de juntar todos os mutantes, botar numa arca e levar pra uma das ruas de Júpiter, não sei, que eles iam modificar. Precisariam dos poderes iônicos do Simon. Enfim, ele mesmo coloca em xeque a decisão de todo o esquadrão, que já estava separado. Ele estava separado em duas equipes. De um lado estava Wolverine, Vampira, Solaris. E o único Vingador que era o Thor, né? E quem sobrou foi o que estava de rancorzinho. Que aí foi Capitão América, Feiticeira Escarlate, Vespa, o Simon e o Destrutor, que pra susto de todos os outros, ficou com o Capitão. Disse, não, eu vou modificar a cabeça deles, ou seja, a gente vai ter que se unir de novo. E vale ressaltar que nesse meio tempo, ninguém sabe, mas o Destrutor talvez tenha ficado lá por causa da Vespa, né? Que tava começando a se engraçar, né? Tava meio que de namorico com os dois. Se engraça. E aí, nesse meio tempo, tava meio que todo mundo agindo por conta própria, né? Aquele negócio. Talvez isso tenha sido o que causou a grande derrocada deles, né? Então, essa separação foi meio de surpresa, né? A gente achava que o grupo Unidade ia durar um pouco mais de tempo, mas acabou eles separando bem mais rápido do que a gente pensaria. O engraçado que o Thor achou que era culpado de ter dado origem aos caras por estarem matando celestiais à torta direito, e se juntou aos mutantes, porque pra ele lá todo mundo é mortal e o negócio dele é descer porrada. Eu acho, na cabeça dele. Então, na cabeça dele, na guerra, a gente tem que fazer. Tem que resolver o problema primeiro, depois discute. Pra ele já não tem. Os Asgardianos não enxergam essas questões de raça e cor e tal. Mutante é humano. Talvez tudo mortal, então eles. Vai se aliar mesmo. Cara, é aquele negócio também, tipo, o multiverso sendo destruído e o Capitão América de birrinha com Homem de Ferro. Uma hora o Thor ia ficar esse saco cheio dessas birrinhas lá, cara. Tem que resolver o problema primeiro. Salva o mundo, depois vai discutir. Era o caso aqui, ó. Depois que a gente resolve o que faz, vai fazer com o Wolverine, mas primeiro vamos salvar o mundo. Depois a gente decide. O que o Covelo não falou, que ocorreu nesse momento que tava se separando ao mesmo tempo, é que o Gêmeo do Apocalipse estava recolhendo essas sementes celestiais para formar os seus novos Cavaleiros do Apocalipse, que eram só heróis e vilões mortos, que tinha a ver com relação com os X-Men e com os Vingadores. Dos X-Men era o Daken, que o Wolverine tinha matado poucas edições antes. Afogado. Uma poça de lama. Uma poça de lama é o suficiente. O ponto fraco do Wolverine é água, né? Então, é só jogar ele dentro da água que ele se ferra, já afunda e morre. Ah, eu pensei que era do banho. Né? O Banshee que tinha morrido por Gabriel Summers. Do vulcano. É, tinha sido carbonizado. E dois personagens dos Vingadores, que era o Sentinela, que o Thor tinha matado e jogado no sol. E o Ceifador, que tinha morrido nas edições do próprio Favorado dos Vingadores, mostrou a vampira. É. Todos eles, cada um tinha uma semente celestial que, em vez de germinar um planeta inteiro, deu vida a esses vilões. E que deve trabalho nos heróis. E reavivou. É, eles voltaram como zumbis, praticamente, porque você matava, ele voltava, se tornaram basicamente mortais ali. E não voltaram exatamente como seres humanos, que nem os Cavaleiros do Apocalipse antigo, que eram humanos ou mutantes que tinham poderes únicos, né? Novos poderes, tiveram modificações. Esses não, eram praticamente zumbis indestrutíveis, que chega uma hora lá que o Sentinela arranca a própria cabeça pra deixar só o cérebro e os olhos. Tá vendo? Eu continuo a caveira. Vivo. É. Nem a caveira, era só o Fica cérebro. Fica só a caveira e os olhos. Cara, era bizarro. O Sentinela é um ali que pode se destruir, desfazer, enfim. Não, o Chico não tem nem corpo direito, o, né? O Deck é morto 50 vezes pelo Wolverine nessa história, porque o Wolverine é direto sempre na jugular do cara, só falta decapitar e ele volta. O Ceifador é a mesma coisa, tipo, o Wolverine... É, todos ficaram indestrutíveis ali. Queima ele com o poder cósmico dele e ele sobrevive. Na verdade, cada um deles ganhou um poder do que seria um avatar do Apocalipse, né? Isso, uma semente que quem usar o genocídio. E aí eles estavam com outras quatro. Pelo que eu entendi, foi de outras realidades, enfim, não sei. Não, eles foram matando celestiais pelo espaço. É, pelo que eu entendi, foram matando celestiais aí. Eles foram caçando celestiais com machado. E aí foram dando esse poder, né? Pegaram, ou seja, mataram pelo menos quatro celestiais nessa parada aí. E isso ia ter troco, né? Obviamente. Eu vou ser sincero contigo que, nesse momento aí, se o He-Man, se ele queria fazer os leitores gritarem fudeu, ele conseguiu, cara. Porque já basta, sei lá, tipo, os Gêmeos do Apocalipse já estavam muito apelões de poderosa. Aí você coloca o Sentinela pra ser, entre aspas, capanga, pra gritar fudeu. E tava aterrorizante, né? Pra ele aumentar os raios que ele soltava pelos olhos, ele arrancava a face pra a órbita ficar maior, assim, detonar o raio. De que bicho cavalar? Tá pra matar o Thor. Não, ele não matou o Thor porque ele não quis, ainda por cima. Tinha um momento que ele disse lá, que ele tava pirado da cabeça, falando lá, tem uma, tipo, acho que é um poema do velho marinheiro. Ele tava lá e não sabia se ele tava declamando no poema, se ele lutava, se ele brigava com sei lá quem. Ele tava maluco. Até que chega um momento lá que a vampira, quando descobre que o Sentinela voltou, cara, eu conheço esse cara, fudeu. Pior que é mesmo, ela dá um cagaço da vampira da porra. Que assim, né, nem demorou muito pra voltar, né, que é o caso do Daken e do Ceifador. E assim, um cara que é ultra apelão, que sabe Deus como eles conseguiram tirar o corpo do cara do sol. Aliás, não era nem pra ter sobrado o corpo, né, já que o Thor jogou ele no sol justamente pra isso, né. E o Banshee, né, que também tava dando jeito de mais uma vez ressuscitar um X-Men aí, né, pra variar, né. Então, mas assim, cara, realmente, tem umas partes aí, mais uma vez, aquela coisa do Remender, né? De fazer... Escrever histórias meio absurdas, aquele terror meio B, né? Pô, aquela parte lá que o cara arranca a pele, assim, tal. Lembra aqueles filmes de terror, aquele Marte Ataca, sabe? Do Tim Burton, né? Que é só o cérebro voando com os olhos. Uma coisa meio de filme B mesmo, né? É verdade. Mas o Remender, ele bebe um pouco do Jason Aaron e também do Grant Morrison de criar porra louquice, né? Porque ele cria uns cavaleiros do Apocalipse um pouco antes, que é a versão da antiguidade dos Cavaleiros do Apocalipse daquela fase onde o Thor constrói o Jamborne e briga com ele. Umas coisas medonhas, né? Uns caras com asa, olhão, montado no urso e por aí vai. E ele já é categórico de criar umas aberrações sinistras, né? Quem não lembra dos Vingadores Secretos, que ele criou a versão dos Vingadores Monstro, né? Na verdade, o justiceiro dele é medonho também. É histórica essa coisa maluca dele, assim. Ele faz umas loucuras assim, típica, né? De tipo, vão apelar, vou chutar o pau da barraca. Que é essa mesma dúvida que tu falou. Tudo bem que é um relato de um louco, mas tem uma explicação no meio da história lá, que chega uma hora que o Sentinela maluco, ele fala que o Thor jogou ele no sol, só que em vez dele se desintegrar lá no sol, ele ficava direto no ciclo que o corpo dele se regenerava e era esmagado pelo sol de novo. Regenerava, era incinerado de novo. E chegou uma hora que o vácuo ficou saco cheio de ficar sendo desintegrado e regenerado o tempo e todo. Foi embora. Foi embora pra sala incandescente lá, bater papo com a Fênix. E ele ficou lá sozinho, até ser resgatado pelo gênio apocalipse. Meu Deus do céu. Tá, agora me explicou como é que os caras entraram no sol, mas enfim. Cara, eles tinham um machado que matava celestiais, né? Ele deve ter dado até aí, né? Bom, tem hora que acerta essas porra louquices, né? Tem hora que não. Nesse caso, acho que até que acertou, né? Acho que foi uma continuidade de arco e tal. E além disso, né? Você vê o lado dos vilões agindo muito melhor, muito mais integrado, muito mais coisa do que os heróis, né? Os heróis ficam lá na um por si. Ou a vampira lá pela tanta resolve que tem que matar a feiticeira escalar. Pera lá. Ela não resolveu. Ela tava querendo desde o começo fazer isso. Aí eu olhei assim, é uma oportunidade. Ha! Tô fazendo... O Wolverine leva uma surra histórica aí, né? Uma surra digna da época dos carniceiros, né? Da fase australiana, que ele até de novo ele é pregado na parede. Thor leva uma surra histórica do Sentinela. Até o Ceifador, cara, que é um vilão B, tava tendo mais moral que o Capitão América, né, Destruta. Você vê o nível da situação. Tudo foi por água abaixo quando o Capitão América ficou a veinha da praça. Como é que é? A velha surda da praça. Cara, esse momento eu tava dando risada aqui. Cara, o Remender, nesse ponto, ele foi extraordinário. Porque, beleza, o Banshee provavelmente poderia causar isso com qualquer um. E aí, geralmente, quando ele faz isso, a maioria do pessoal fala assim: não estou escutando. Meu Deus, eu estou desorientado, qualquer coisa desse tipo. Mas não, o Capitão América, eu me levanto e vou lutar. E aí, ele vai lutar ao lado de quem? Do Destrutor, que tava meio que brigando pela liderança com ele naquele momento, né? Dizia assim, não, faz do meu jeito, faz do outro. E aí tava aquela zoeira, né? Que o Destruto falava uma coisa, ele entendia outra completamente diferente. E o Destruto já tava se aproveitando da situação, né? Era muito engraçado. Cara, não, sei o quê. Genial. Desse ponto foi o... Não, essa parte o Remender acertou 100%. Essa parte foi o ponto alto da história. O Destrutor fala, não, acho que devemos fazer isso. Não, aí o Capitão América, eu acho que nós... O senhor está gritando. É, não pode esperar que eles nos achem aqui gritando desse jeito. Eu acho que eu tenho certeza que eles vão gritar, cara. Tem uma parte que ele fala isso, né? O cara, eu acho que nós devemos, não sei o que. Cara, e tem uma hora lá que ele resolve lá querer bancar o Cupido, aí pega e destruto, a Vespa gosta de você. Aí o cara, você tá gritando de novo. Cara, essa parte foi o ponto alto da revista, cara. Depois o Remender meio que costura isso, dizendo que o Capitão América já tinha recuperado a audição em certo momento das histórias e tava fingindo que não ouvia ainda muito bem, só pra ver se o Destruto continuava tirando onda, né? E aí o Destruto fala, pô, você já tava ouvindo, né? E deixou passar. Ali quis me divertir um pouco. Aí eu não sabia que você tinha bom humor. Cara, o mundo acabando e o cara querendo se divertir, cara. Ele fala o seguinte, que pra descontrair, né? Aquela coisa meio Homem-Aranha, né? Não, um bom humor pra aliviar a tensão. Os caras coreticamente destruindo o planeta. Cara, mas isso a gente tem que admitir. O Remender, quando ele quer botar a cena de humor, ele sabe fazer essas cenas direito, cara. É que nem a cena lá do Caveira Vermelha também, no primeiro arco, que ele chega lá pro subalterno dele. Cara, bate aquele cara, o cara. Mas por quê? Você vai me questionar? Não, vou questionar não. Ok, deu um passo à direita. Aí o cara leva uma escudada na nuca e diz, mas isso era pra ter me questionado. Boa. Bom, os momentos finais dessa parte aí, que é até um arco de gigante, né? Porque ele vai dar 6 até a edição 16, né? É quando aparecem as consequências dos dois gêmeos terem matado esses celestiais todos, chega à Terra, né? Que é a aparição do Exitar, que é um dos celestiais, que a função dele é decidir se o planeta continua ou não continua. E aí o Exitar vira a mãozinha pra baixo, assim, e diz, dançou, né? Ele faz aquele sinal que o imperador do faz invadindo o Coliseu, né? Pra decidir se a pessoa vive ou morre, né? Então ele decidiu que a Terra ia morrer. Então ele ia pisar na Terra, aquela coisa fodida, né? Que o pé dele é praticamente uma face do planeta inteira. E aí os super gênios da Terra não estavam sabendo o que estava acontecendo, só queria dar um jeito de tentar acabar com a situação, né? O Tony Stark, o Bruce Banner, o Doom também se meteu no meio, né? Tava todo mundo tentando... Visão! Doutor Estranho! É, o Capitão Britânia também. Tava todo mundo tentando arrumar um jeito de se safar dessa, porque o fim era iminente, né? Cara, mas o problema é que se você pegasse pela franquia X-Men mesmo, era só resolver, era só mandar o Ciclope bater dois papos com um cara e pronto. Foi assim que eles mudaram os Celestiais. Aham. Então, mas nessa realidade, não era sonho, entendeu, Paulo? Era uma coisa real, assim, sabe? Não era desvaneio do Matthew Fraction, não, tá? Era coisa real mesmo. E aí, paralelamente, a Feiticeira Escarlate e o Simon decidiram que iam acatar os planos dos gêmeos, né? De que ia fazer essa ideia de juntar todos os mutantes do planeta, colocar na nave deles e levar pra outro planeta. Ou era assim que ela dizia. No último momento, ela cochicha no ouvido do Simon, dizendo que não era a ideia dela, não. Ela queria, na verdade, juntar todos os mutantes pra trazer pra ali, pra ter um mega exército pra detonar aquela galera, né? Pra detonar os gêmeos. O que é que o Grosso ia poder fazer contra esses gêmeos? Pois é. Não, o negócio era chamar o Cable, cara. Olha a ideia da mulher. A gente tá tudo bem, vamos chamar todos os mutantes da Terra. Alguns, obviamente, vão se aliar a gente. Mas, pô, mas se você chega e troca uma ideia, ó, você fala assim pro Dente Sabre, pra Mística e pro Magneto, fala: olha, é o seguinte, a gente tá pensando em tirar todo mundo e construir um planeta pra todo mundo viver em paz. Vocês topam ficar do meu lado ou não? É, né? Esse plano, se tivesse um pouco de conversa, não ia dar muito certo. Não, cara, mas já não ia dar muito certo mesmo. Não ia dar mesmo certo. E, cara, por que ela simplesmente não aproveitava que ela tava com o poder do Magno e podia alterar a realidade pra, sei lá, desintegrar os dois? É que a feiticeira não é criativa, sabe? Ela lá não dá... Ela só consegue fazer coisas em larga escala, se envolver mutantes, né? É, isso só faz merda. Enfim, de qualquer maneira, os gêmeos já sabiam que ela ia trair de qualquer jeito. Fazia até parte dos planos, né? Que eles já sabiam, inclusive, quais iam ser as ações de todo mundo. Ou seja, quando o Felga falou que a vampira ia, depois de Feiticeira Escarlate, fingir que ia fazer isso, né, que ia aceitar as condições dos gêmeos, ele sabia que a vampira ia agir da pior maneira possível, da maneira mais drástica possível pra atacar ela. Sabia que o Wolverine ia tentar impedir, não ia conseguir. Sabia, por exemplo, que a Vespa, que foi a única que conseguiu chegar lá no gerador de Tachyons, não ia conseguir passar por cima do ceifador, porque não ia ter coragem de matar ele, não ia ter coragem de ferir os próprios princípios dela pra o bem maior. Então ele sabia que ia dar tudo errado. Era a previsão realmente deles. E também o Kang tava achando de boa, né? Que o Kang tava assim: mano, beleza, tá ótimo. Contanto que vocês tiram os mutantes da Terra e eu ficar com a Terra, beleza, né? Só que o Kang não contava realmente é que o Exitar viesse destruir o planeta que ele queria conquistar. Enfim, dá tudo errado, né? A vampira vai lá, dá uma agarrada na Feiticeira Escarlate, mata a Feiticeira Escarlate, o ceifador acaba depois matando a vampira. Enfim, são poucos os que sobram, né? O Thor é um dos poucos que sobra, apesar do cacete que tava levando do Sentinela. Ele consegue agarrar a Vespa, os dois vão assistir a destruição da Terra lá em outro canto, né? Quem era mutante nessa parada, e isso inclui o Solaris, o Wolverine e o próprio Destrutor, acabam sendo encaminhados pras cápsulas lá, para os lugares onde a Feiticeira Escarlate tinha transportado ele. Colocado eles em êxtase pra irem pra outro planeta. Enfim, saiu tudo do jeito que os gêmeos queriam, né? Eles não só conseguiram criar o mundo perfeito deles, o planeta X, como pra se vingar dos humanos, os famigerados humanos que tanto causaram mal a eles no campo de concentração e por aí vai, tiveram fim com a destruição da Terra. Então acabou o planeta Terra. Quem não tinha gene X já era. E finalmente a gente só tem um pingo de esperança, né? Uma das esperanças é por parte do Kang, que no interlúdio dessas histórias começou a coletar a gente de tudo quanto era realidade diferente. Coletou o Destino de 2099, coletou a May Parker do Terra X, né, que a gente recentemente falou, coletou o próprio Ahab de Dias de Futuro Esquecido, versão Caveira Vermelha. Na verdade, ele é do longínquo futuro de 2014. Tem uma previsão que daqui 3 meses a merda vai virar boné, sabe? Mas esse longínquo futuro de 2014 eu entendi porque, se eu não me engano, a história original colocava 2014, não era, Paulo? É. Isso. Porque ela já foi lançada em 2014, que o começo é em 2013, já estamos lá na edição. Não, mas o Dias do Futuro Esquecido original remetia o futuro como sendo 2014, não era? Ah, isso aí eu não lembro, sinceramente. Tá, enfim, depois eu pesquiso isso. E aí, quem mais estava lá? Conflito. Deathlock. E a versão Deathlock do Abominável. Hulk. Abominável ou Hulk? Do Abominável. Abominável. Que, de onde o Kang foi catar? Ele catou o que podia na hora, né? E a Braddock, que também tinha botado na... Não, é... Magistrada Braddock. A Elizabeth. Isso aí tem uma referência, na verdade. Que desde o começo lá, eles estão falando que existem 7 futuros principais possíveis. Se eu não me engano, ele pega esses 7 aí. Que simbolizam 7 grandes futuros previsíveis da Marvel. De Futuro Esquecido, 2099, Terra X. Futuro dela de Loki, que é um futuro que o Remender referencia. O futuro da comissária lá, que também é um futuro dele. Ou seja, eram 5 futuros previsíveis e 2 que ele puxou a sardinha pra ele mesmo. Isso. Bom, e aí, acabou-se Terra. Esse final foi um dos mais chocantes, né? Na época que foi lá nos Estados Unidos. Né? Como é que ele vai desfazer? O problema é... Como é que ele vai desfazer isso? Como é que ele vai desfazer isso? Porque matava Feiticeira Escarlate e Vampiro numa tacada só. Dois ícones dos mutantes. E, em seguida, atomizava a Terra com o Exitar. Então, foi um final, assim, que muita gente não acreditava, né? De chocar, assim, qualquer saga de que já tinha sido feita antes. O Thor é o principal herói dele, parece, né? Porque parece que ele gosta muito de escrever o Thor. Porque ele detona o Uriel numa parada de fogo lá, celestial, lá, que tava queimando. É, não, parece que ele abriu um portal, um portal, como se fosse por uma coisa incandescente, sei lá, um sol, né? Sol, você empurra o cara e enfia o braço inteirinho lá dentro. É. E o braço dele só volta os ossos. Essa morte do Uriel, pra isso acontecer, né? Aí Min sabia que o Thor ia fazer isso, ela sacrificou o próprio irmão, não contou nada pro irmão, né? Porque fazia parte das consequências lá pra tudo dar certo. Ela viu o futuro, né? É, ela via, né? Pelo menos o que ela imaginava que era o futuro, né? Até alguém de novo voltar pra mexer o futuro que ela previu. Isso. Aí ela pega o próprio machado dele e sai, tenta sair na porrada com ele. A ideia do Thor pra salvar tudo era matar o Exitar também, né? Ele diz assim, vamos matar o Exitar. Aí ela pega o machado, corre pra perto do Exitar e fala assim, ó, tá aqui, vem me pegar. E, claro, não consegue pegar a tempo, né? Isso, cara, o Thor tá tão pilhado que pra matar o Uriel nesse fogo incandescente aí, desse portal que ele abre lá pra uma estrela, sei lá o que é, ele compromete o próprio braço, cara. Isso que eu falei. Cara, pois é, eu fiquei com... Eu achava que o braço que ele usa cibernético no final do Rwanda, o Rickman, fosse consequência disso aí, dele ter arrancado o braço, dele ter perdido o braço numa luta, porque até ia fazer sentido, pelo fato de que no futuro do Remender, no futuro do Rickman, ele já tava com a Jamie Jordan ela daí também foi bem apresentada no Rwanda tanto do Remender quanto do Aaron. Pois é, então fazia sentido pra mim se ele tivesse fundido o braço aí, só que aí, sabe como é, né, viagem no tempo também regenera braço. É, de qualquer maneira ele perdeu o braço de um jeito ou de outro, né? Cara, é aquele negócio, eu gosto desse negócio que o Remender faz, porque no fim das contas, infelizmente, tu já sabe que até por envolver o Kang vai ter viagem no tempo e muito disso aí vai ser desfeito. Mas enquanto isso, você vai apreciando o fato que o cara não tem freio. Se é pra matar, ele mata o personagem. É, qualquer coisa pode acontecer. Porque o Capitão América, ele fica primeiro com o rosto deformado, depois é morto. Depois ele mata lá todo mundo, mata vampira, mata Feiticeira Escarlate, mata o Magno. O Magno realmente nem luta nessa história, só faz apanhar e doar o poder dele pra todo mundo. E aquele negócio, tipo, a história é emocionante e vamos ser sinceros. Aí o cara também se deu bem porque o McNiven não estava de pirraça como o caça dele. O cara tava desenhando bem e o negócio foi muito bem desenhado. A cena da morte lá do Amy lá, o Thor matando o cara, foi muito foda. Pô, tudo que o McNiven bota a mão é de primeira, velho. A história pode ser até uma cuzeta, mas o cara é profissional. O cara desenha epicamente. Foi muito bom. Vale ressaltar, viu? É, apesar da bagunça de troca de desenhista, ninguém pode falar que Fabulosos Vingadores teve péssimos desenhistas, não. Porque foi uma série que os editores... Não, é só top. Os editores só escolheram o top pra estar junto do Remender. Tirando o cara do Epilo. Então, né? Aqui é aquela coisa, né? Os caras derrotaram os Vingadores. Tudo é que essa versão de Vingadores eu vou te contar, hein? Deu tudo errado. Gêmeos já sabiam o que ia acontecer. Os Vingadores agiram de uma forma tão desordenada, mas tão desordenada que nunca acho que já vi. Principalmente se você comparar, na minha, vou comparar depois com você. Pô, você vê aquele trabalho infinito do Capitão América, cara, que o lá é top de linha em termos de liderança, em termos de tática. Aqui o negócio foi completamente desorganizado. Todo mundo deixou se levar por sentimentos egoístas. Deu tudo errado e com o resultado de dar tudo errado, a Terra desapareceu. É assim, você sabe que vai ser assim, tá, vamos ver como é que ele vai voltar no tempo. A grande sacada vai ser como ele vai trabalhar pra retornar a situação do status quo, porque é aquilo que a gente imagina que vai acontecer. Mas realmente é uma das piores derrotas que os Vingadores já tiveram, né? Se não a pior, né? O Capitão América morto, o Feiticeiro Escalar morto, o Magno morto, a Vampira morta, Wolverine e o Solaris também se estreparam legal nessa. Foram capturados e torturados. Depois vai ver ainda o Wolverine ficar lá recebendo fogo do Solaris eternamente, que era a punição dele. Destrutor também é capturado. A Vespa mal sai viva dessa zorra. E o Thor, meu, teve que, tipo, ainda o pai dele ouviu assim e falou: ó, meu, tudo bem, você fez uma merda, mas quem fez a cagada foi eles, porque eles não se juntaram. O Thor sofreu, viu? Porque o Thor, pô, viu a amada Midgard dele, né, ser destruída. Aí chegou o pai dele e falou: tá vendo, filha da puta? Não ouviu o papai? Não ouviu o papai? Tá vendo? Devia ter me ouvido. Eu avisei. Mas ele também fala o seguinte: ó, é o seguinte, ó, eu sabia que tudo bem, tinha a questão do machado, mas eu sabia que se essa galera se unisse, não ia acontecer isso. Mas como não se uniu? Enfim, tchau. Não teve unidade na unidade. O que nós aprendemos com isso? Isso é o que dá quando você coloca qualquer random pra ser o líder. A culpa não foi dele. Não dá pra culpar o pobre do Destrutor aqui depois dessa história, hein? Tanto que ele ficou do lado do Capitão América. Então, justamente. Pois é, justamente. Ué, mas o Capitão América era o único que tinha uma pista de como salvar a coisa, cara. Que era a dica lá do Imortus. Ele tava pelo menos salvando perto. O Wolverine sabia onde encontrar a galera, né, cara? Essa equipe era que nem, sei lá, na Ilha de Lost. Todo mundo sabia um pedaço da informação, mas ninguém se juntava. E aí, o que é que tu sabe? O que é que tu sabe? Porque se juntasse todo mundo, eles tinham resolvido o problema. Não precisava nem viajar no tempo. Ai, ai. Mas não, ficou aquele negócio, tipo, legal era que o Wolverine dizendo pra vampira: vampira, resolve isso sem matar ninguém. A vampira olha assim: garra, vou matar a vampira feiticeira escalada. Primeira coisa que ela fez foi me matar. Pô, mas a vampira tava muito porra louca aqui nesse arco, cara. A pobre coitada, depois da morte de Xavier, perdeu a noção. Kang does not give up. Passando agora pro, vamos chamar de último arco, que eu não considero aquelas últimas três histórias um arco pra valer, né? Eu considero mais elas um prequel, ou um prólogo, né? O arco se chama assim, Vingar a Terra, né? Já que não tem mais Terra. Por mais que ainda não exista, há ainda que lute por ela, né? São pelo menos umas três pessoas, né? Sobraram ali no novo mundo, né? No planeta X. Era Júpiter mesmo ou era uma lua de Júpiter aquilo? Sei lá. Cara, se for Júpiter, foi uma das maiores idiotices que eu já vi. Eles falam Júpiter. Não, acho que não falam, não. Eles citam Júpiter, mas não sei se era uma lua. Deve ter sido uma lua, vai. Mas os caras tinham poder também de modificar o poder, né? Eles recriaram um planeta do zero. Alguma lua de Júpiter. E aí, ainda sobra uma resistência ainda pra lutar pela Terra. Mesmo que não tenha Terra, né? São três pessoas, basicamente. É o Destrutor, que tá contra todo mundo, contra até os antigos companheiros X-Men, que meio que aceitaram, vai, que a culpa é dos Vingadores. Nisso inclui o próprio irmão dele, Ciclope, Tempestade, Cable e por aí vai. Todo mundo meio que diz assim, realmente vai, os irmãos gêmeos lá, no fim, por mais que seja drástico, valeu a pena estar do lado deles, né? Deles não, né? Dela, porque só sobrou a... Ela, né? O gêmeo lá também foi pro Uriel. E aí o Destrutor, junto com a Vespa, que sobreviveu, né? E o Fera. Os três, de alguma maneira, conseguiram destruir o gerador de Tachyons desse lugar. Acharam que com isso eu poder viajar no tempo, mas não viajar nem nada, né? Porque acabou a Vespa sendo presa, né? Por uma... Eles chamam de X-Force comandada pelo Magneto, né? Perdeu a Vespa, destruiu o gerador, mas não conseguiu viajar no tempo. Então o Destruto praticamente achou que foi em vão, né? Curiosamente aparece uma filha que, como é o nome dela? A Cat, né? Que é a filha do Destruto com a Vespa. Todos eles estão bem envelhecidos, pelo menos uns 10 a 15 anos envelhecidos aí. Mas apesar disso tudo, de não conseguir ainda viajar no tempo, consegui pelo menos abrir uma barreira, uma brecha pro Kang aparecer com aquele grupo dele, né? Personalidades de heróis Marvel ou vilões Marvel de realidades diferentes que aparecem junto com o Thor pra ofertar uma solução. É, foi uma coisa que não fez sentido pra mim, que fosse descompasso da arte com o que tá escrito. O que eles dizem bem claramente, que se passaram 6 anos desde a destruição da Terra. E se tu for olhar, tem personagem aí que parece que passou 20 anos, cara. É, o Ciclope tá com o cabelo completamente esbranquiçado. Vai que foi aí a estresse, né, que esbranquiçou o cabelo dele. Ninguém sabe, na verdade, o que é que eles sofreram, né, o desgaste físico. Mas tu sabe o que, porque é que o Fera tá do lado do Destruto, né? Que é um traidor. Fera tá numa birra com o Ciclope, que se o Ciclope virar corintiano, ele vira palmeirense na hora. Verdade, verdade, concordo. É mesmo. É, mas assim, também tem aquela coisa que o Fera era o único que era meio que sobrou dali, que também era um vingador, né? E que ficou sensibilizado pela morte dos outros. Além de que o Fera, no, a todo momento, por mais que fosse também birra, ia ser, aí sim, hipocrisia da parte dele, se ele dissesse assim, não, tô satisfeito de só ver o bem dos mutantes, que é uma coisa que ele tava indo de contra o Ciclope há muito tempo, né? Enfim, birras à parte ou não, havia essa nova solução, né? Chegou agora esse grupo comandado pelo Kang, e eles ofertaram a seguinte solução: não dá pra viajar fisicamente, ter um corpo físico pra o passado pra consertar isso, mas eu posso transferir a consciência de vocês pro passado, e a gente já tem até um plano super arquitetado aqui, que cada um de vocês tem que fazer determinada coisa sem errar, e se fizer desse jeito, vocês vão conseguir reverter isso tudo que os gêmeos fizeram. E aí, depois de tretar muito com os outros mutantes do futuro, tal, o Destruto teve que convencer o Ciclope a ficar do lado dele. Aí houve até um quebra-pau, né, entre o lado que no finalzinho mudou pro lado do Destruto contra o lado do Magneto, mas aqueles quatro conseguiram voltar, né? Eles salvaram o Wolverine e o Solaris, que estavam presos e sofrendo pra caceta. Salvaram de novo a Vespa, o Destruto, e tinha o Thor também, né? A consciência do Thor também voltou. Eram 5 ao todo. É, só os que morreram mesmo, pouco antes da Terra ser destruída, que não se safou, né? E o Capitão América também, né? Que ficou meio que esquecido, mas dançou nessa parada. O Cefador matou ele. De volta à Terra, cada um arquitetou um plano. O plano basicamente consistia em primeiro lugar, impedir que a vampira mate a Feiticeira Escarlate de qualquer jeito. E foi questão do Wolverine essa. É, foi até um pedido do Wolverine pra também a vampira não morrer, né? Que se ela tivesse morto quando ele chegasse lá, ele ia fazer tudo dar errado. É, tudo dar errado. O Solaris não queria aceitar o plano do Kang desde o início, mas o Wolverine deu uma porrada nele. Então assim, não, ele muda de ideia. Coisa de Wolverine. E aí, basicamente, isso consistia de fornecer poderes suficientes pra vampira conseguir empurrar um dos pés do Hesitar. Do outro lado, ia fazer o Thor convencer o Sentinela a mudar de lado, né? Não, isso aí ficou a cargo da Vespa. Ah, foi a Vespa? Foi a Vespa e o Thor. Enfim, os dois convenceu o Sentinela. Convenceu que ele é o protetor da Terra. Realmente, eu sou o protetor da Terra, que legal. E aí ele ficaria dando conta de um outro pé, enquanto o restante ia partir pra cima dos gêmeos, né? O lance todo era mais uma vez conseguir destruir o Dick de Tachyons lá, né? E aí, uma vez que conseguiu abrir essa barreira, aí o bolô aumenta ainda mais, né? Porque aí o Kang conseguiu viajar no tempo, trazendo aquelas entidades de diferentes épocas pra guerrear e reverter o jogo a favor dele. E também, pra ir contra o Kang, junta-se o Imortus, trazendo a sua guarda do infinito pra lutar também a favor dos heróis. E aí não tinha mais lado certo, né? Depois que o Sentinela e a Vampira começam a pegar pelo pé, pegar pelo pé não, tá empurrando. Então ataca a garganta dele. Ele vaza um Alasca com o machado e fala que ele perdendo a energia dele, ele vai renascer lá na fossa universal dele em outro lugar do universo. Que ele, na verdade, ele não morre, ele renasce depois. Mas o negócio era tirar ele dali. Aí aparece o Kang. O Abominável agarra o Thor, o Thor tá dentro do pescoço do Hesitar. E aí ele consegue absorver os poderes, a energia cósmica, né? É, o Kang quer virar o Conquistador Celestial. Porque, e diz que isso era o que ele queria desde o começo, que era conseguir todos os poderes dos celestiais. Ele precisava que os gêmeos ganhassem pra que ele perdesse depois, pra depois ele ganhar. Isso. É, por aí. Porque em tese, assim, ele eliminaria todos os outros 7 futuros, né? Inclusive o dos gêmeos, né? E com isso ele conseguiria vir a dinastia Kang, né? Era Kang, né? que aí poderia controlar a Terra e o resto. Essa dinastia Kang, ele já fala que vai ter faz uns 3, 4 aventuras dos Vingadores, mas nunca consegue. É claro. Aí, pra deter Kang de absorver, aparece Destrutor e Solaris, que já tinham destruído o Dig de Taxas um pouquinho de tempo antes, eles e Wolverine. E os dois que têm afinidade com o poder cósmico, depois deles cambalear o Kang, começa eles a absorver a energia cósmica. Em determinado momento, supostamente, ele mata o Solaris. O Kang, que é o filho da puta que ele é, com a armadura dele, ele destrói o Solaris com o corpo e a explosão detona o rosto do Destrutor. Ele fica com metade da face desfigurada. Ele virou duas caras da Marvel. É, fica desfigurado. Detalhe, não é a primeira vez que ele fica com todo ferrado da cara, né? E depois, de repente, conserta, né? Naquela fase lá do... Como é o nome daquele cara que escrevia o Noturno foi o pai do Belasco, no pai do... Chuck Dixon? Chuck Austin. Né? Chuck Austin também, ele se ferrou e depois melhorou. Com o Solaris foi pior ainda, cara. Porque por mais que o Solaris, na primeira aparição dele, tenha sido um babaca lá com os X-Men, dá pena que esse cara sofre. Porque ele vai... Ô, Solaris, aparece aqui nessa minissérie da Vampira. Beleza, apareça, arranca as pernas do cara. Aí olha assim, queremos o Solaris de volta, transforma o Cavaleiro do Apocalipse. Aí depois agora explode um cara inteiro. Mas voltou bem. Ah, ele voltou, a versão era do Apocalipse. Isso. Voltou mais que aquilo, viu? Volta em forma de energia, atordou o Kang, e aí o Destruto começa a absorver energia cósmica pra transformar em força. E senta a porrada no Kang. Aí o Kang teleporta pro futuro. E foge com o rabo entre as pernas. Aí que a coisa fica cada vez mais, sabe? Você perde. Aí já perdeu todo o sentido. E Destruto salvou o universo. Vocês falando mal do cara. Vou continuar falando mal mesmo. Então, pô, acontece muita coisa, né? Rapidamente. Dá tudo entender que o Kang fez de propósito, né? Ele ferrou, ele deixou os gêmeos ganharem pra depois resolver a parada. Aí veio falando que queria salvar o mundo, quando na verdade é... Bom, enfim, todo mundo já devia ter desconfiado que ele na verdade queria era achar uma brecha pra dominar o mundo de vez, né? Fazer a dinastia Kang, que tá demorando, como o Robert falou, já faz mais de séculos que ele tá tentando fazer isso, não consegue, né? E aí é aquela coisa, né? O Solaris e o Destructor, né? O Destructor acaba todo ferrado, né? O Solaris perdeu o corpo, né? Aí e a carta na manga do Kang era a filha do Destructor com a Vespa. Exatamente. E se ele detesse Kang, a filha dele nunca mais voltaria, porque ele tinha sequestrado a menina. E se Kang não conseguisse alterar o futuro, a menina nunca seria devolvida pra eles. E aí, na dúvida, ele preferiu sacrificar a menina e... Na dúvida, ele preferiu aceitar o cacete no Kang, né? Ele achou que não ia... Era um cara confiável, que já, na dúvida, vou ferrar você. Isso aí é até um pouco que o Remender faz, que ele faz arco gigantesco, que na verdade esse plot vem desde da sexta edição. Aí na hora de terminar, ele termina, vamos terminar aqui rapidinho. Aí tem algumas coisas que eu não concordo com vocês, que por exemplo, esse negócio o pessoal desconfiar do Kang. Kang, nesse caso, não é desconfiar. O Kang realmente queria salvar a Terra. A ingenuidade é não estar preparado para quando ele inevitavelmente fosse trair. Porque todo mundo ali tinha um plano que contava com... Não, eu sei que fulano vai me trair, então vou contar com a traição dele pro meu plano. Menos os heróis. Ah, eu tô falando, essa equipezinha é doce. Não, na verdade, o Solaris bem que avisou. Só que o Wolverine deu um tapão nele. Sabe o que é pior? nessa volta, voltou um tempo antes dos... Porque aqueles cientistas que estavam tentando salvar a Terra de qualquer jeito, né? Desesperadamente tentando encontrar uma solução ou saber o motivo que o Exitar tava tentando matar a Terra. Aí dessa vez eles resolvem avisar pros cientistas, né? Tipo assim, pro Tony Stark, assim, olha, a gente sabe como é que resolvi isso, pá, pá, pá, pá, pá. Aí o Tony Stark olha pra cá de vocês assim, ah é? E vocês não iam avisar pra gente quando, né? Já tá com o plano todo pronto. Também isso aí foi engraçado, porque é aquele negócio, o Capitão América, ele já tava num nível de babaquice tão grande, mas tão grande. O mundo acabando, o Capitão América aparece lá pros geniozinhos, aí o Tony Stark, cara, eu tô com tempo a DR agora não, por favor. Mas quanto à história em si, é aquele negócio que até eu tinha comentado com vocês antes. O problema é que ela, no fim das contas, ela seguiu o padrão Remender, que é você ter um arco gigantesco, aí o arco tá indo muito bem, aí tem aquele momento inevitável em que a gente tem que ir pra uma realidade alternativa ou pra um futuro distópico. Ele fez isso lá em Execução Final, fez isso na Sagra do Anjo Negro, faz isso agora nessa parte do Planeta X. Aí eles voltam desse lugar, que eles praticamente foram e voltaram, e a impressão que dá é que não teve lá muitas coisas a ser feitas naquele lugar, assim, pra um justificar ter duas, três edições lá. Aí tem que terminar as pressas do arco. É isso que eu, assim, que eu acho um pouco fraco nele, que às vezes não precisava ter tanto plot lá naquele Planeta X. No máximo, a única coisa importante lá que tinha pra valer, a gente parar pra pensar, era a tal da Kate. Só que a Kate, ela aparece em, sei lá, 3 quadros e o Kang some com ela, entendeu? A gente nem sequer vê, sei lá, tipo, a Vespa vendo a filha, pra ter tanto empenho dos dois em querer resgatar a filha deles, entende? É, porque também, se você olhar direitinho, acho que o Remender tava vendo que tava perdendo o gás essa história dele, né? Comparada ao que, por exemplo, o Hickman tava fazendo, que, querendo ou não, era muito pior do que o plot dele, né? Que tava destruindo universos inteiros, não só o planeta Terra. É, ao mesmo tempo. E é ao mesmo tempo. Então, se você olhar direitinho em separado, essa história tem um impacto da porra. Só que, em conjunto com o que tava acontecendo com todo o universo Marvel, podia colocar até uma frase do Tony Stark ali daquele meio, assim, a gente vai ter que salvar a Terra de novo, bem que é a tarefa da semana, tipo, eu tô mas falando... é muito difícil, cara, coordenar isso aí. É complicado, entendeu? O Edito se fode, porque um tá destruindo o universo, o outro começou um plot que dura 30 edições, aí lá no meio já tem Wolverine morto, Capitão América velho. Exatamente. E nem dá muito pra culpar ele, porque em tese era pra ele ser o carro-chefe da editora, só que o Hickman atropelou ele. É, atropelou, agora vale ressaltar, né? Em qualidade. Qualidade, né? Porque qualidade ele foi perdendo fôlego, ele foi. Os artistas foram saindo, atrasou. Você percebe que teve algumas crespas. Comparativamente, o Capitão América dele não tava dando muito certo. E aí vale ressaltar, vocês estão falando aí de repente o Capitão América fica velho. De repente o Capitão América fica velho por conta dele. Ele conta tava dele. Criando uns preta pra ferrar a própria cronologia dele. Então, ele acabou perdendo o próprio controle das coisas que tava fazendo. Mas pelo menos ele conseguiu remendar isso lá no epílogo lá, dá um pulo de 3 semanas em que aí acontece o arco lá do Capitão América velho. Então, só pra fechar esse arco aqui, a gente fica com aquela ideia de que, beleza, tá solucionado e tal, mas não tanto, né? Porque você vê que os gêmeos acabam escapando dessa. O próprio Kang jura que vai voltar, que vai ainda... Tem mais pano pra manga. Dá a entender que tinha alguma continuação. Ou seja, ele meio que tapou um buraco sobre a história da saga do Anjo Negro, né? Criando mais gás, mais informações, né? Criando um plot razoavelmente legal, foi essa saga agora. Mas ele deixa muito mais porta aberta. Que, futuramente, já que ele saiu da Marvel, não sei se alguém vai tocar, se alguém vai fechar. Mas deveria, né? Eu acho provável que talvez ele mesmo volte quando ele voltar pra Marvel um dia, porque se tu for ver, outra característica dele é que ele gosta de fechar os plots dele, não é aquele cara que quer ter uma ponta solta numa revista e caga pra ela, não. Porque se tu for olhar, tanto a Vingadores Secretos quanto a Fabulosos Vingadores, eles pegam plots lá da Kang X-Force. Ou seja, ele sempre tá amarrando tudo que ele tá fazendo. How do you plan to accomplish all this? By conquering. Bom, e agora falando das últimas 3 edições, aí, como eu falei, são um epílogo pra essa Fabulosos Vingadores, também serve de prólogo pra a saga que a gente vai falar ainda esse ano, né, mais pra frente, tá começando a sair agora nas bancas. Calma, tô em janeiro. Que é a do Eixo. Muita coisa acontece aí, né, a gente já sabe que o Destruto tá desfigurado, o Solário já perdeu o corpo físico dele, a Kate, supostamente, tá perdida, né, isso causa já um transtorno muito grande pra Vespa, é tanto que ela precisa tirar férias, né, com a Feiticeira Escarlate pra as coisas voltarem ao normal. A Vampira devolve os poderes de todo mundo, mas ela não consegue tirar o Magnum dela, né? O Simon fica preso no corpo dela. E não só isso, ela volta a perder os controles do poder dela. Ela, se tocar na pessoa, começa a reabsorver de novo, começa a ficar aquela voz na cabeça dela. Então ela quase pira e perde o controle completo, né? Ela volta a ser o que era a antiga Vampira, fica completamente maluca. Provavelmente, né? O Remender queria isso desde o começo, né? Porque, querendo ou não, é mais legal, tem muito mais coisa pra trabalhar com a vampira limitada, né? Quer dizer, o Carrie demorou não sei quantas edições pra consertar a mulher, ou a mulher nos eixos. Aí vem um cara. Vem um Remender pra desremendar. Desremendar tudo. O Carrie não tá escrevendo nem X-Men. Não tava nem escrevendo X-Men. É brincadeira, cara. O Carrie levou não sei quanto tempo pra pôr a vampira no eixo, cara. Pra acabar com esse lenga-lenga de, não posso tocar ninguém, que isso já tava enchendo o saco. E aí agora volta tudo, o que é pior, não é nem mais a Miss Marvel que tá dentro dela, agora é o Simon, cara. Pô, quer dizer, que fim de carreira, né? Bota o Magnum pra ser o cara que tá dentro dela agora. Pô, né? Ô, Remender, sacanagem, uma vida, hein, cara. E aí, só pra dar um pontinho de esperança pro Destrutor e pra Vespa, eles recebem uma aparição lá do Imortus e da Guarda do Infinito, dizendo que há sim uma chance de eles recuperarem a Kate mais uma vez, mas pra isso eles precisam se preparar para o futuro, que babababá, mas no fim o amor deles prevalecerá. Deixa eu dizer que eles iam ter o filho de novo, né? É, vão tentar acabar tudo de novo. Isso que eu achei o mais bizarro de tudo, que ele fala... Não, ele fala assim, olha, tem um jeito de recuperar ela. Eu vou fornecer a data e a hora em que ela tem que ser concebida. Então, for ali, não vai ser mais ela. Provavelmente, né, quando se o... Esse deve ser um plot que o, alguém vai explorar, né? Provavelmente vai acontecer o Kang tirou ela, né, do corpo, jogou ela no fluxo temporal, né, que é onde ela não poderia sofrer dano. Provavelmente o Kang vai falar que a culpa é do Destrutor por ela estar ali, certo? Vai inventar alguma lorota do tipo e a menina vai voltar como a destruidora de mundo. É, porque querendo ou não, aquela Kate lá, ela foi retirada daquela realidade e tá no limbo, né? Exatamente. É, e sem falar que tem um... Ele deixou essa deixa aí quando... Deixou essa deixa, foi boa. Ele criou essa deixa aí quando tava lá, ele tava sendo derrotado, aí começou aquela jura de vingança do vilão de sempre. Eu vou me vingar de você, Summers. Aí pega, dá uma ligação pro Ahab. Ahab, siga o plano. E aí a gente tem o grande mote dessa pequena historinha, que é o seguinte: o King deixou o Ahab de novo naquela linha temporal aos cuidados do Caveira Vermelha. Querendo ou não, os dois estavam mal comunados, né? Apesar do Caveira Vermelha ter se deixado pra trás naquela outra vez, né? Quando a realidade se desfez, né? Mas enfim, o plano dá seguimento do Caveira Vermelha, mostra que ele tá criando campo de concentração. Esse campo de concentração, mais pra frente a gente vê que vai ser em Genosha. Não sei se é antiga Genosha, enfim, não ficou claro ainda pra mim. E quem tá preso, quem já aparece preso lá, é Magneto. Magneto tem agora uma revista mensal. A gente precisa acompanhar a revista mensal dele pra entender melhor como é que ele foi parar ali. Mas enfim, tá lá preso Magneto, Destrutor, Feiticeira Escarlate e a Vampira, né? E a grande surpresa pra esses quatro se safarem é que o Caveira Vermelha não contava que o Simon tava dentro da Vampira. Então ela tem poder suficiente pra arrebentar as correntes, salvar os colegas dela. No meio do caminho consegue salvar o Magneto, mas o Magneto não sei se precisava ser salvo ou não, porque o Magneto sozinho parecia que tava resolvendo a situação. E o Magneto tem uma linha de tratar o assunto bem diferente dos outros, né? Porque a Vampira, em determinado momento, ela tem uma mensagem do Xavier, dizendo que, tipo assim, ó, eu tô ainda aqui, um resquício meu ainda sobreviveu, eu tô dentro da cabeça do Caveira Vermelha. E aí eles não querem matar mesmo o Caveira Vermelha pra valer, né? Querem prender e talvez tirar o Xavier. E o Magneto tá nem aí. Xavier morreu sim nessa porra, eu vou matar todo mundo que se for. Cara, os S-Men lá se ferram da vez do Magneto. O Magneto tá dizendo... O pior é isso, né? O Magneto já voltava com os poderes bugados, né? O Magneto tava com, pelo menos, né? Até o mental dele precisa saber, né? Pra ver o que rolou. É, eu não sei se ele começou a tomar porrada de novo, né? Pra ver se voltava a ficar coisa. Porque tem até um momento de Uncanny X-Men que ele volta lá pra Madripoor pra ver, pra falar lá com a vampira lá, que ele até resgata Crystal, né? Naquele furdunço todo, né? E eu não sei se ele voltou a tomar a porrada. Porque não, ele tava, tipo, completamente assim, cara. Se ele fizesse metade do que ele tava fazendo aqui em X-Men, cara, ele, pô, não tinha mais problema nenhum, cara. Eu tô lendo o título dele agora, tô na terceira edição, mas tá muito foda. É, tá, eu sei que a gente vai poder comentar um pouquinho sobre ele antes de falar sobre o Eixo. Mas enfim, o velho Magneto tocou o terror... Nunca vi. E arrebentou a cara do Caveira Vermelha, né? Na mão. Pera lá. Tipo, tem que lembrar que todos aqueles S-Men que deram todo aquele trabalho lá no primeiro arco, que deram um cacete nos Vingadores, aí o Magneto pega e mata todos eles, sei lá, 3-4. Numa pancada só. É, pois, né? É. Tipo assim. Uma vez só. Uou, joga o poder dele. Treina todo mundo lá. O Caveira Vermelha, maior quebra-pau, né? Do Jonathan Smith lá. Aparentemente ele mata o Caveira Vermelha, mas... Você apenas matou meu corpo físico. Eu ressurjo como o Massacre Vermelho. Cenas para o próximo capítulo, quando a gente fala do Eixo. Eu quero saber da onde foi que tirou que o Massacre agora tem tentáculos ainda por cima. Do vácuo do Sentinela. Bom, falem aí um pouco do Epílogo pra gente fechar, vai. Da onde apareceu aquele Massacre vermelho se o cara esmagalhou o cérebro do Xavier? De onde apareceu o corpo daquele Massacre vermelho? Ele tava fazendo o Magneto enxergar que estava massacrando. Pam, pam, pam. Mas o Magneto tava de capacete. Não importa. Pam, pam, pam. Ele fez o Magneto se ajoelhar, cara. Um capacete. Não, vai ver, rolou de novo. Que assim, né? É. Curiosamente, né? Massacre faz um aniversário agora o ano que vem, né? Faz aniversário? É, de publicação. Não tá ele, né? Não vai receber o presente. Não vai ter podcast. Não vai ter podcast, não, de Massacre? Que pena. Devia. A gente vê o que a gente. Se eu ganhar os encadenados, talvez. Né? Então, e deve ter rolado alguma coisa. Na hora que ele matou o cérebro do Xavier, aí ressuscitou. Enfim. Ou então vai ver, rolou o seguinte, ó, da conexão do Xavier com a maldade do Caveira Vermelha, aí ressurgiu o Massacre. Porque o Massacre, o que que era? Mas não era só o Massacre, é o Massacre Vermelho. Então, justamente, a gente tinha que diferenciar, né? A gente tinha que diferenciar por causa disso. Porque o outro era só Massacre, porque era só o Xavier e o Magneto. Cara, agora, mas o Massacre original, ele primeiro surgiu no plano psíquico, depois que ele passou a ter um corpo físico. Então, mas deve ter rolado alguma coisa aqui. Cara, eu ainda acho que, tipo, tudo isso aí era, sei lá, o He-Man de criança, tinha um bonequinho do Caveira Vermelha e do Massacre, aí ficou brincando com os dois, arrancou a cabeça de um e colocou no corpo do outro. É que nem o Geoff Jones, que quando ele era criança, ele te botou na cabeça que o Superboy tinha que ser filho do Lex Luthor com o Super-Homem. Inclusive, tinha uma carta, sério, tem uma carta lá que mostraram que ele mandou pra DC na época, sugerindo essa ideia, na época do Superboy havaiano. Aí, quando ele se tornou roteirista da DC, a primeira coisa que ele fez foi dizer que o cara tinha metade do DNA do Super-Homem e metade do Lex Luthor. Sério? Desenhista quando criança. Desenhista que tem ideia quando criança e leva pra idade adulta, cara, sempre dá merda. Ah, o que eu mais gostei foi pegar um bonde de tijolo e fundar a cabeça do Caveira Vermelho. Ai, ai. Esse é o Magneto. Agora que eu li aqui, eu mesmo botei no texto que eu escrevi pro site, botei que é uma cena lá Tarantino. É muito Tarantino isso. Eu não sei se o He-Man tava assistindo Tarantino, mas a partir de agora ele jogou muito Marvel vs Capcom, cara. Chefão final. É só pra liberar mesmo o verdadeiro vilão, né? Por trás de tudo, que era o Massacre Vermelho. Cara. O pior é que a Hasbro tá lançando esse boneco, cara. Assim, coincidiu, acho que faz 15 anos ou 20 anos do lançamento da... 20 anos da saga original. Gente, vocês estão falando essas coisas, isso não se comemora não, gente, isso se esquece. E agora sim, cara, a partir do momento que agora aparece o Massacre, o Coveiro pode até fazer um podcast sobre a saga original. Apoiado, Felta, apoiado. A maior mega então, saga de todos os tempos. A maior saga de todos os tempos, da década de 90. Saia correndo quando dá tempo. Bom, então, enquanto esses aí tentam me convencer aí a fazer ou não o podcast do Massacre, eu acho que é melhor encerrar este podcast aqui e a gente volta ainda em janeiro pra falar sobre o tan. Não é sobre o Massacre Vermelho. É sobre o Inominata 66 número 6, que é o nosso próximo podcast. É edição muito especial e vocês não podem deixar de ouvir. Então, até lá! Este podcast é um oferecimento do site Universo Marvel 616. Acesse www.marvel616.com.